do Brasil. Seu sonho, seu bolso, consórcio Remasa. Planos, para quem quer economizar na parcela e não no sonho. Sua moto, a partir de R$6 por dia. E para sua casa própria, R$11,66 por dia. Ligue 3142-3440. Energia. Energia. Energia 97. Na Marginal GT, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. 23 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, um caos anunciado, já tô alucinado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia o estádio. Meu time fez gol, ganhou de 3-0. Meu humor melhorou. Na 97 estádio começou. 97 estádio 97. Estádio 97, estádio 97, estádio. Tá começando a edição do Estádio 97, na Energia 97, em nome de Peugeot 208, com câmbio automático central touchscreen por 690 por mês, hein? Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. É também em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Também em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira, acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. É também em nome de Bozano, em jeito de garoto, cuidado de homem. E também do Grupo S, um nome construído com história. No ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. É isso, né? Eu concordo com tudo. É isso, concordo, certo. Concordo. É. E aí? É nóis, é nóis. Larga a bagaça. Certo? Se eu perder o freio... E só não vale gaguejar, hein? É verdade. 17:45 minutos. Céu, tá atrasado, olha a hora, de José Antônio. Você, de novo você. Cadê o Sombra, Domênico? Cadê? Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, tá lá na madeirinha. Diadema. Madeirinha, ô, Motinha. E é numa madeira importada. Pera, cadê você? É. Pera, Motinha, deixa eu achar você aqui. Tá na madeira. Aqui, Motinha. Oi. E aí, Motinha? Como não? E aí, Motinha? Cadê o boçal do Bento? Tá ligado aí? Deixa eu ver. Alô, aí, vou fazer nele. Aí você tá. Tá carpindo. Cadê o boçal do Bento? Foi carpindo. O Bento, gente, teve um problema aí. Virou margarida. Aí ele foi fazer exame de toque, gente. Mas ele virou margarida um dia sim, um dia não? Então, um dia sim, um dia não? O Bento tá meio estranho. Bem me quer e mal me quer. Tá mal estrela, viu, Zé? Esse caipira. Você contratou aí, tá mal estrelinha, viu? Vou te falar, velho. O cara chegou aqui, o todo humilde. Agora, humilde? Nossa, como letrando humilde. Humilde, ele fala. Como? Humilde. Ah, é? É, agora tá mó estrelinha. Com sotaque? É, humilde. Entendi. Vamos colocar uma trilhosa aqui, trilhosa. Sem trilha? Agora vamos lá, as manchetes. Ah, manchetes, hein? Vamos às manchetes, então. Começar Marcelo. Quem ganhou. Quem ganhou? Quem? Quem ganhou? Quem? Quem ganhou? Quem ganhou? Scream for me, Corinthians! Coringão, mano, Coringão. Tamo aí, tamo na acabou área. Acabou a aqui fama de Robin Hood, mano. Não, acabou mano. Não. Só pra contrariar foi o só um. Foi só um? Mas o RG, o Corinthians de vez em quando aí, quando pega um time pequeno, ele acaba ganhando. E foi o caso do Vitória ontem também. Porém, mano, você teve uma chance. Preocupado, falei pra você, vai ganhar. Não, mas o Domênico, o jogo... Mas foi difícil. Não quer foi dizer, passado, ó, caramba. Por exemplo, o Corinthians ele ganhou de 2-1, mas não quer dizer que tenha sido um jogo fácil. Tava fácil. Certo. O Corinthians conseguiu abrir 2-0, ele fez 1-0 no primeiro tempo, um golaço do Fábio Santos. Quase complicado. No segundo tempo, aí o Luciano Ronaldo fez um golaço. A La Champions League, Luciano Ronaldo. Quem é esse? Quem? O atacante do Corinthians, você não viu o golaço que ele fez? Isso é bom pra caramba, Luciano Ronaldo. Ó, né? A jogada do Corinthians ali, Domênico Gato, do segundo gol. Golaço, a bola partiu ali do Malcom com o Fábio Santos, aí deixou o Renato Augusto que tocou pro Luciano e ele deu um rapa no zagueiro ali dentro da área e fez o gol. Se é o Barcelona que faz ali envolvendo o Messi, não. Neymar, Pedro, não, pronto. Mas é verdade, tá na véio. CNN todo mundo falando caminhão. Ei. Pra falar, tem que ter visto. O gol foi um golaço. Posso contar? Aquele, foi um golaço. Aquele corte foi o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro até então. Não, calma, tá exagerando. Os dois gols foram golaços. Mas o corte que ele deu no cara, caramba. O cara veio parar na minha sala, velho. É um come. Caiu no carpete. Isso, ó, aquele tipo de come ali no zagueiro ali, que é aquele corte dentro da área fulminante. Golaço. É só de quem sabe jogar e joga muito, tá certo? Uhum. O Luciano Ronaldo fez o segundo gol, aí você falou, bom, agora o Corinthians ele vai pra cima, vai marcar o terceiro, vai marcar o quarto. Que aconteceu? Não. Por exemplo, recuou o time. Gol de Pelé de novo do Canindé. De praxe, o Mano Menezes foi lá e falou, recua, tá 2-0, recua, time. Ai, quase. Aí foi lá, a coisa de gringola. Falta lá pro Vitória, pimba. O Walter não alcançou lá, gol do Ed. Ele mandou recuar? Ele não mandou recuar. Ah, tá na cara, RG, tá na cara. Ele tá não faz cara. Muita questão de ir pra frente, não. Isso é não, ordem treinador. Ele não faz muita questão. Mas o Corinthians, ele conseguiu uma vitória importante. O Corinthians retornou pro G4, lugar de onde jamais deveria ter saído. Porque pro bem do futebol, o Corinthians tem que estar na Libertadores ano que vem. É verdade, é verdade. É barbaridade, o cara que fala tanta bobagem. Eu quero imagens, velho. Tá na cara. Tanta bobagem ele fala. Depois daquela bandalheira que foi feita no Pacaembu ali, Corinthians e Boca Juniors. Não, o Corinthians ele deveria receber um convite no ano seguinte, Domenico Gatto. Que isso, e por tá um louco. Período de 10 anos, uma participação vitalícia. Tá não, vitalícia tá é durante toda a vida. Toda a vida, eu acho. Tá certo, mas durante um período de 10 anos o Corinthians deveria fazer. Não, bobagem, é verdade, ô Mota. O Corinthians ele deveria entrar na competição sem precisar ganhar o Campeonato Brasileiro, conquistar uma vaga no G4, Copa do Brasil ou Sul-Americano. Mundial, né? O Corinthians deveria aí, talvez aí, uma meia-culpa da FIFA. Entrar em contato com a Comembol e falar, Comembol, convide o Corinthians, tá certo? Mano, porque tá o que bem, aconteceu mano. Ali foi uma bandalheira. Banana, o que o Amarilha fez com o Corinthians aquele dia no Pacaembu foi uma bandalheira. Qual a maior bandalheira? O que foi feito pelo Amarilha no Pacaembu ou o que é feito no Rio de Janeiro no STJD? Não, a casa do Pacaembu é uma loucura. Não, o STJD é maior. Não é. Ó, o que o Amarilha fez aquela noite contra o Corinthians no Pacaembu, o STJD precisa trabalhar 100 anos pra conseguir empatar. Ele roubou pro time grande. Tá. E complementando a manchete. Acabando essa porcaria desse time. Argentina, né? Mas fala, ô, o outro mano, o Menezes, que é menos famoso que você, né? E tirou um sarro aí, ironizou, né? Falou que assim: novo? Estamos em crise, né? Estamos em crise, não, né? Tirando ele tá na dele, né? Tá na dele, Mota. É, eu acho que ontem o Corinthians ele não fez nada mais, nada menos mas do que ele obrigação. Gosta dessas coisinhas, né, mano? Mas é que tá, Mota. Quando geralmente o treinador ganha, é a hora que ele tem pra poder se vingar. Ele não precisa, tá né, certo? Mano? Eu acho que não, mas ele aproveitou o momento. Mas depois, quando perder, também não critica o jornalista que vai lá dar uma alfinetada nele. Aí não fica então. Fazendo doce também, não. Aí não fica fazendo bibibi, não. Tá certo? Aí vai lá e assuma a responsabilidade e fala, beleza, perdi. Na hora que eu ganhei, eu tirei a onda. A hora que agora eu perco, vocês têm o direito de tirar a onda também. Não fica com relação putinho, né? Aí ao Corinthians, Mota, me desculpa. Tem um monte de corintianos que falou, aí tá vendo, mano? O Mano Menezes foi bem. Eu não acho que tenha ido bem. Eu acho que essa vitória do Corinthians ontem e as demais que virão aí no decorrer do campeonato não são mais do que obrigação, cara. Não são. O time do Corinthians, ele não era pra tá capengando aí. Entra, sai do G4. Tem que se manter no G4. Esse time do Corinthians, na minha opinião, tem qualidade. E se o Mano Menezes tivesse talvez um pouco mais de ousadia, o Corinthians poderia estar brigando pelo título contra o Cruzeiro. Certeza. Tá certo? Hoje a briga, Mota, é pra saber quem entra nesse grupo aí que pode pegar a Libertadores ano que vem. O G4. É. Tá certo? E a briga também aí acaba refletindo ali na zona de rebaixamento. Porque o campeão, todo mundo já sabe que é o Cruzeiro. Hoje dificilmente o Cruzeiro vai perder esse título. O Cruzeiro tem uma margem aí, uma gordura pra queimar aqui de 7 pontos pro São Paulo, que é o segundo colocado. Com 8 jogos pela frente não dá. Eu acho que é muito difícil muito conseguir difícil. Tirar aí essa... Matematicamente um tem chance? Beleza, tem chance, ponto concordo. Jogo. Mas, Dodô, mas eu acho que é muito difícil. O Cruzeiro difícil. Teria que perder 2 jogos, faz pelo tempo menos. Tempo esses 7 pontos. RG, o Cruzeiro tá com uma margem difícil, de segurança ali difícil. Que eu acho que, sinceramente, a briga vai ficar eles aí pro estão com sorte também, né? Também, não só isso, estão com sorte também, porque ontem foi uma sorte contra o Palmeiras, né? O Corinthians que vai ter um desfalque aí pro derby, mano, que é o Anderson Martins. Né? Saber também então, quem que são os jogos do Cruzeiro. E o Guerreiro que não joga, né? A tabela é boa do Cruzeiro. É boa? E aí o Guerreiro que não joga, né? Até segunda ordem, ô Mota, o Cruzeiro vai desfalcar o Corinthians aí dos próximos 3 jogos, que são Palmeiras, Curitiba e Santos. É uma vergonha, e digo mais, anota aí. Diz que eles estão atrás de uma brecha, né, mano? Eu tô revoltado. Por quê, o Corinthians tá tentando reverter essa punição aí em multa aí. Mas dificilmente eu acho que isso acontecerá. Parece que aconteceu um papo pleno, ali, né? Entre o departamento jurídico do Corinthians e o STJD na tarde de hoje. E mas o Corinthians ia tentar. Disse que no pleno você não pode recorrer. Os caras estavam no churrasco, falou, pune o Guerreiro lá, tá todo mundo acho que mais pra lá do que pra cá. Os caras falaram, pune o Guerreiro. Olha, aí. Não tava nem no tribunal, os caras estavam nem aqui... de toga pra julgar o Guerreiro. Mas o negócio é o seguinte, Domênico. Sim. Vou ser sincero agora. Tá falando toga. Vou ser sincero. Ah, pronto, lá vem. Eu, se sou presidente do Corinthians, é que eu acho que o Mário Gobi também não tem saco pra fazer Zé, isso. Mas o negócio ele, é o seguinte: Zé, Mário Gobi, me ouça. Ai, meu Deus. Se você não compactua com essa sujeira que foi feita aí contra o Guerreiro no STJD, esse julgamento sorrateiro que fizeram contra o Corinthians aí no STJD. W.O. contra o Palmeiras, W.O. contra o Curitiba e W.O. contra o Santos. W.O. Corinthians, ó. E ó, e digo mais, Domênico, não só com relação a isso aí, não. O negócio é o seguinte: paralisa o campeonato, entra na justiça comum, faz igual o Gama fez, vai na justiça comum. Eu duvido. Que a CBF depois retalhe o Corinthians lá pra frente. Eu duvido. Eu duvido. Zé, tira o microfone. A CBF não tem culhão pra retalhar o Corinthians lá na frente se o Corinthians fizer isso. Tá certo? O que o STJD fez contra o Guerreiro, viu? Contra o Guerreiro, o RG número 2, com um ato sorrateiro. Foi sujo esse julgamento, foi sujo. Porque ele já tinha sido absolvido na primeira instância. Certo. Como o cara é condenado depois em 3 jogos aí, sendo que usaram o mesmo vídeo e o mesmo argumento do Américo Gato. E várias não, tem 2. É a primeira, depois é no pleno. O pleno é a última instância. É um absurdo. Vamos ao outro lado do derby. Antes, deixa eu falar aqui do Cruzeiro. Vamos falar do Cruzeiro um pouquinho aqui, porque é o seguinte, ó. O que aconteceu? Não, porque estávamos falando do Cruzeiro aí. Pra ver os jogos que vão ter do Cruzeiro, pra ver como é que tá a coisa deles aqui. Pra ver, os caras é boa. Ele tem um jogo difícil contra o Grêmio fora, que eu fiquei sabendo. É o próximo jogo fora. Fora, Figueirense. Mas é um pouco complicado, né? É um pouquinho enrolado. Não é. Ah, não dá pra contar. Não. Aí ele pega o Botafogo em casa. A pau. Esse é aquele jogo que é pra fazer 3. Pau. Pra fazer festa. Aí o Cruzeiro pega Criciúma em casa, olha que sequência. Pau de novo. Esquece. Pau de novo. Criciúma em casa. Aí ele pega. Calma, também não é assim. Ah, Criciúma em casa? Calma, mas os times estão lutando pra não cair, também fala, não tá difícil. Bola pra isso, Santos fora, aí, o Santos joga em casa, Cruzeiro. Aí enrosca. Não sei, o Santos já também não tá mais almejando muita coisa, hein? Nessa altura do campeonato, acho que já foi. O Santos agora é Copa do Brasil. O Santos era ontem o Santos era o jogo. Esquece o brasileiro. Deixa eu ver aqui. Depois Grêmio fora. Santos e Grêmio fora é o joguinho que dá pra tirar ponto. É aí que os times têm que tirar ponto. Aí que a porca torce o rabo. Né? E deixa eu ver quem mais. Aí a penúltima rodada: Goiás em casa. E o último jogo: o Cruzeiro faz contra o Chapecoense lá. Eu acho que é. Chapecó. E Goiás contra o Goiás já é campeão. Sei lá. Né? Mas eu acho que ninguém alcança. É difícil. Ô Domênico, só um minuto. Você me permite essa gentileza? Hoje ele está demais, Zé. O negócio é o seguinte, eu gostaria de me levantar aqui, Domênico Gato. Não, eu gostaria de pedir desculpas. Certo, eu gostaria de pedir perdão. Humildade é tudo, mano. A Real Madrid e Barcelona. Porque Corinthians e Palmeiras no sábado vai ofuscar Real Madrid e Barcelona. Meu Deus, é ou não é, Domênico Gato? Vamos ofuscar o clássico espanhol. Do planeta. Meu Deus, Real Madrid e Barcelona não é nada perto do Palmeiras. Vou mais longe, Domênico Gato. Real Madrid e Barcelona é uma merda perto do Corinthians e Palmeiras. É uma porcaria. Fala a verdade, é uma merda mesmo. É uma merda mesmo. Fala a verdade. Real Madrid e Barcelona. Do lado tem Messi. Sábado, do outro lado tem Cristiano Ronaldo. Sábado às 4h20, o mundo se curvará. Domênico, Domênico, Zé, toma o microfone, pelo amor de Deus. Domênico. Mas o Zé concorda comigo. Domênico, pelo amor de Deus, Domênico. O que foi? Pensa, faz uma reflexão. Já pensei há muitos anos. Tantos anos. Para, Domênico. Tá pensado. Para, deixa só o louco. Domênico. Olha aqui, ó. Esse jogo aqui deve passar na Globo ou não? Para, Domênico. Passa, deve ser o jogo da TV. Não se junta, Domênico. A Globo Internacional vai ter a maior audiência já vista na história do futebol. A maior, já viu? A maior. Vai ser mesmo horário ou não? É, 4h20. E outra, Domênico. Principal da. Al Jazeera vai passar esse jogo. Al Jazeera. Pra ver que tem coisa pior que a guerra. Meu Deus. Tóquio vai parar pra ver esse jogo. Vai, quer ver? Vai. Olha aqui, ó. Quer ver, de todos esses jogos Domênico, que eu tô vendo aqui, ó. De Domênico! Todos... Aqui, ó, pera só um minuto. De Domênico, todos esses jogos. Pera um pouquinho, pera, que disfarçando aqui. Ó, tô vendo aqui. Ih, tudo ruim. São Paulo e Goiás não chega aos pés. Inter e Bahia não dá. Botafogo e Flamengo é clássico, mas não dá. Me responde. Chapecoense e Santos não dá. Vitória e quem? Criciúma, nossa, ruim. Não. É o jogo da rodada. Domênico. É o jogo da rodada. Pois não, RG número 2. Respira. Ah, todo mundo concorda comigo. Todo mundo concorda. Vou acabar, mano. Vai. Quem é que vai passar o carro em quem? O empate é bom pros dois. Cheio. O empate é bom pros dois. O quê? O quê? Ah, vocês estão combinando o resultado agora? Já que falamos, Motinha, vamos lá. Fala dos derby. Vamos melhorar o nível. Vocês. Fuck não, pá! Finalmente! Vamos melhorar, vamos melhorar o nível disso aqui? Pastor Everaldo? Pastor Everaldo? Aqui, pastor. Vamos melhorar o nível disso aqui? Vai, ô, Motelho. Aparece o retorno, reproduz. O Praz aí, né, que brilhou muito. O Praz, né? Sim, sim. Brilhou Pegou muito. Pegou pra caramba, merece ser brasileiro. Mas vacilou no final. Ah, mas aí também, né? É, correndo bem assim, entregado, hein, velho? Sacanagem a sua observação. Mas foi uma vacilada, não foi? Mas foi falha mesmo, pô. Mas aí, pera só um minuto, não é falha, não, hein? Ah, foi falha. O cara chuta de longe. O cara teve mas não foi tão forte, gente. Mas só um minuto, teve um monte de cara na frente dele. Você tem que ver o contexto da coisa. Um monte de nego na frente do cara, a hora que ele vê, a bola tá na frente dele. Ué, os palmeirenses que ficaram pra. Eu acho que ele espalmou pra frente, ele poderia ter espalmado pro lado, né? Não teve jeito, né, mano? Mas do jeito que ele caiu, não tinha, mano. Mas não dá pra criticar, por mais que eu acho também que ele tenha falhado, mas ele foi o cara do jogo. Se não fosse. O Palmeiras tinha tomado um 6-7, um dia mesmo. É, o Palmeiras não conseguia nem empate se não fosse ele. Tá de brincadeira. Estão de brincadeira. O Praz é um monstro. Ô, Dodô, e o Dorival que foi expulso, né? Ficou nervoso. Injustamente. Porque o cara tinha que ter. Reclamou do amarelo, né? Porque o outro tinha que ter sido expulso. O juiz é pulso fraco. Deu amarelo pro cara. Entendeu? O que aconteceu foi o seguinte, Matias. Tudo bem. O Cruzeiro foi muito superior ao jogo, dominou o jogo. Foi praticamente, meus amigos, um jogo de ataque contra defesa. E lá nada mais tínhamos que o melhor ataque era do Cruzeiro com a pior defesa que era do Palmeiras. E a pior defesa segurou o melhor ataque. É incrível isso. Deus sabe como, mas fez. Segurou. Com, sabe? Trave, pior, goleiro. É do e jogo. Poucas faltas. Não teve muitas faltas. Poucas faltas no jogo, entendeu? Não foi aquele jogo faltoso. Mas uma coisa tem que ser dita. O Palmeiras saiu com um resultado totalmente injusto, por incrível que pareça. Porque a vitória. Ficou com gosto amargo, né? A vitória tava na mão, né? 40 e poucos minutos, 45, acho que 44, 92 jogou, minutos de jogo. E aos 48 e alguma coisinha, os caras fizeram um empate, né? O Luz. Jogo que o Palmeiras não tinha o Valdívia, tinha alguns desfalques lá. O Luz. É. Consideráveis, né, do Palmeiras e conseguiu... Mas, ó, eu não gosto de elogiar, olhar... mas o Dorival Júnior foi inteligente, sob maneira. Sabe por quê, Domênico? Ele esperou o Cruzeiro cansar e quando o Cruzeiro cansou, não são jogadores de grande qualidade. Jogou por uma bola, né? Mas ele colocou o Felipe Menezes e o Mouche, que apesar de não serem grandes jogadores... Eles não nem viram jogando. Eles estavam descansados. Ah, então teve velocidade pro contra-ataque. O Mouche pegou uma bola, meteu ela na trave. O Mouche deu um azar desgraçado. E meteu o gol no segundo gol. O Palmeiras faltou uma malandragem, como a gente diz na várzea. Fez um gol daquele, olha pro outro jogando e fala: furou a bola, acabou o jogo. Acabou o jogo. Deixou a bola rolar e tomou um gol. E vou dizer uma coisa pra vocês: podem falar o que for, podem criticar o jogador, mas o Henrique fez uma boa partida ontem. O Henrique meteu uma bola inacreditável. O Henrique, das poucas vezes que tava conseguindo, porque ele era o único cara que tava à frente, né? Tava sozinho na frente. E ele não é aquele jogador de correria, ele é aquele jogador de área, que é empurrador de bola, vai. Empurrador de bola, né, pra dentro do gol. E ontem ele deu um passe muito sensacional. Levantou a cabeça, fez uma assistência. Fez uma bela assistência. Aquilo foi uma assistência, não foi um passe. Viu o cara livre, tocou no meio. Bom pra caramba, merece seleção brasileira. Não acho que merece seleção, mas é um jogador que hoje, vou dizer pra vocês, o Palmeiras deveria segurar o Henrique. Por tudo que ele tem feito e tá fazendo agora, tem que segurar. Vale o que estão pedindo? Aqueles dois paus de poucos, dois milhões? Dois mil. Dois paus. 2 milhões. Cara, não sei se vale. Hoje, o Palmeiras não tem um jogador igual o Henrique. Não tem. Você fala assim, porra, que coisa, né? O Henrique é um jogador mediano do futebol brasileiro. Ele tá numa grande fase, tá, entendeu? Ele é esforçado. E se deu bem com a camisa do Palmeiras, incrível. Se deu bem. Ué, pode falar o que for. É só olhar e assistir o jogo. Bem esforçado. Agora, era um ponto que nós, na nossa conta aqui, nunca colocamos esse ponto. Eu mesmo falei aqui. Sim, não vamos colocar pontos nem aqui, nem contra o Corinthians. Conseguiu um ponto importante. Conseguiu, incrível. Passou mais uma rodada e continua uns 4 pontos da zona do rebaixamento. Né? Contra o Corinthians agora, é claro que pode até ficar 1 ponto ou pode até ficar muito mais pontos, né? Se o Palmeiras perde pro Corinthians e os dois lá atrás ganham, pode encostar e pode ficar 1 ponto. E aí o Palmeiras vai ter que pegar o Bahia numa condição que pode ser aquele jogo. Desespero, e vai brigar. Né? Jogo de 60 pontos. Entrar pra zona ou não. Então é um jogo importante que vamos ter contra o Corinthians, que é um jogo difícil também. Porque o Corinthians também tá lutando aí pra tentar ficar entre os 4. Então agora a porca vai, né, engrossar. Como diria meu amigo. Pro derby aí o Lúcio volta e o Valdívia, né, Dudu? E o Valdívia que fez falta. E todos os jogadores aí falando aí que é o jogo, é uma final, né? O Palmeiras tem que encarar um jogo muito importante. Tem que fazer ponto. Mas, ô Domênico, eu não acho que mesmo ponto. Que o Palmeiras perca esse jogo, a menos que seja aquela derrota por 4, 5-0, que aí abala mesmo. Mas uma derrota comum, 1-0, 2-1, 2-0, tudo bem, mano. Prognóstico, cara. O Palmeiras, ele não poderia tomar duas traulitadas seguidas ali, como foi, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro. Numa dessa perde contra o Corinthians, já vai pressionado contra o Bahia. Lógico. Mas jogando bem contra o Cruzeiro, arrancando um empate lá. Porque não é todo time que vai pra lá e consegue arrancar um empate. Uma empate o Cruzeiro é um time que joga solto, é um time que geralmente quando joga em casa e joga cima, bem, ganha. Sabe qual é o problema? Tá certo? Perdendo o clássico tudo pode acontecer. Tudo a menos bem. Que seja uma derrota, aquele 4x0, 5x1, aí é realmente complicado segurar. Mas se perde uma derrota, talvez aí comum, uma derrota convencional, 1x0, 2x1, 2x0, que seja. É vitória pro Palmeiras. Beleza, pega o Bahia numa outra condição. Não, não é vitória, não. Não, vitória não, empate não é vitória. Nessa altura do campeonato tem que ganhar. É, deveria ganhar o jogo. É difícil, mas tem que ganhar. É um clássico que tudo pode acontecer. Mas o Mano tem razão, se perder também. Não é aquela, nossa, acabou o campeonato, vamos cair. Não, calma. Tem mais 24 pontos, Domenico Gato. O Palmeiras precisa de 10. Mesmo porque. É, ele precisa de 10. Precisa de 10. É mais, bem menos da metade dos pontos. Tá tranquilo. E mesmo porque perdendo, não volta pra zona do rebaixo. Não, não volta. Mas pode ficar um ponto, é isso que eu tô falando. Sim, e aí tem um confronto com o Bahia lá. Que é direto, né? É difícil. Mas respira, né? E depois do Bahia, o Palmeiras pega o Atlético Mineiro em casa, hein? Que é difícil também. De 8 jogos ainda que tem no campeonato, Domenico Gato. De mais 8 jogos que ainda tem aí pra ser realizado, cada time, né? O Palmeiras precisa de mais 3 vitórias. Então, tem um. Três vitórias em oito jogos, tá tranquilo. Tem dois jogos aí, mano, que dá pra fazer 6 pontos. Dá pra fazer. Sport em casa e Atlético do Paraná, que é o último em casa. E esses dois tem que cravar aqueles 3 pontos. Tem um outro jogo, eles têm 2 jogos fora, que pode ser que o Palmeiras ganhe, mas também é difícil. É o Bahia e o Curitiba. Que é aqueles times que estão lá embaixo. O Curitiba tem que matar. Então, mas ela é fora, né? Ah, mas mesmo assim, e Curitiba fora ou dentro tem que, o Curitiba, tem que atropelar. Se não me engano. Curitiba é o primeiro fora da zona. Com 32. Será a antepenúltima rodada. Pode ser que o Curitiba esteja rebaixado já. Eu não acredito que vai estar, porque acho que esse negócio vai até o final. Tá fora por um ponto. Então, mas até lá, né, Gê? Que vai ser o antepenúltimo jogo, vai ser a 35ª rodada. É, aí depois disso tudo, tem ainda 2 clássicos, Corinthians e São Paulo. Tem Atlético Mineiro em casa. E tem quem mais? É isso mesmo. E o Inter fora. São jogos difíceis. Jogos bem assim complicados. Não é impossível de fazer 3 vitórias aí. Dá pra fazer. Ó, 8 jogos, na boa. 8 jogos. Cada time tem mais 8 jogos aí pra realizar no Campeonato Brasileiro. Só que precisa de 3 vitórias. Os outros que estão lá atrás, mano, também pega jogo difícil, hein? Não, mas é que tá. É, independente de qualquer coisa, matematicamente falando, Domênico, são 3 vitórias e um empate, cara. Então, mas tem que cravar 3 vitórias, né? Não, mas tem que cravar, velho. Crava, lógico que crava. Eu acho que dá também. Eu acho que dá. O Palmeiras ele tá jogando mal, Domenico. Esse é o grande problema. Quando você precisa de pontos e tá jogando mal, RG, é um outro contexto. Quer dizer, fala, pô, tem que fazer aquela. Ele jogou bem contra o Santos, o RG viu aqui. A pegada jogou que o Palmeiras bem, apesar de ter tomado a traulitada do Santos 3x1, mas jogou até melhor. Uma coisa é você, por exemplo, precisar de pontos e tá jogando mal. E fez os gols. Jogou. Contra o Cruzeiro, claro, eu calculo como Cruzeiro, mano, com um time além, né? O Cruzeiro tá sobrando no campeonato. Será que o Palmeiras precisa, na boa, Domenico Gato, pegar o Valdívia, montar um cenário como se fosse o albergue, pôr uma cadeira lá e falar, ó, você vai sentar aqui se você for expulso novamente. É verdade, velho. Tem que fazer isso. Tem que chamar esse cara na xincha, porque daqui a pouco ele faz outra bobagem e é expulso. Pode, né? Aí tá ferrado. Porque o Palmeiras é um jogando com ele e o Palmeiras é outro jogando sem. O único detalhe, Domenico, que eu vejo, grau de dificuldade é porque o Palmeiras tem que fazer todas essas partidas no limite. No limite. No seu limite. Então é aquela coisa, vai começar a repetir time agora e sempre no limite. Então é torcer pra não machucar. É isso que eu não pra neguinho não se confundir. O Valdir não machucar. Porque, cartão amarelo. O Valdir descansou agora e joga contra o Corinthians. Porque todas as partidas terão que ser, porra, no limite. E outra coisa, RG, o Valdir, se não me engano, o Motinha tinha falado, o Valdir tá pendurado, né? Se pendurado. Tomar amarelo com o Corinthians, não vai pra Bahia. Fora. Aí é que tá. Então tem que ver como é que vai ser a cuidado. Coisa. Bom. Vamos... Antes da gente ir, Motinha, eu preciso dizer que o Estádio 97 vem em nome de BV Financeira. Você está precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Então conheça o Credi Casa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Também em nome do Grupo Esser, hein? Um nome construído com história. De Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Em nome também de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também em nome de Banditec, a Faculdade de Tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De consórcio, Remasa, seu sonho, seu bolso. Realize seu sonho sem detonar o seu bolso. Ligue 3142-3440. Em nome também do Outback. No Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Agora o Benjamin, que tá aqui, tem um recado importante de Hello Food, né, Beijinha? Olha só, amigão, você é um daqueles aí que perde o intervalo do jogo aí, tentando pedir comida pelo telefone, ficar ligando, só dar ocupado e tac, tac, tac. Tá de brincadeira, né, amigão? Hello, hello! Você ainda não conhece o Hello Food? Tá brincando. Hello! Hello Food é o melhor jeito de você pedir delivery do Brasil. Cara, é simples pra caramba. É só baixar o aplicativo. É grátis, viu? Não precisa pagar nada, não. Depois, é só selecionar o seu endereço e escolher entre milhares de restaurantes. Aí você faz o pedido e pronto. Cara, não tem transtorno, não tem dificuldade nenhuma. Pelo Hello Food, você pede pizza, lanche, comida japonesa, comida chinesa, comida árabe. Enfim, você pede de tudo, tá certo? Hello Food escalou um time completaço pra jogar bem naquela hora que a fome ataca. E quando a fome ataca, véio, não tem. Aí você abre a geladeira, tá tudo vazio. Aí você vai lá pelo telefone e fala, caraca, só dá o culpado, que saco. Então, amigão, usar o telefone pra pedir comida, hello, é falta grave, amigão. Então, deu fome? Dá um hello, peça Hello Food. Cara, baixa já no teu aplicativo, baixa já no teu celular aí. Hello Food! Mensagem 97. Are you ready, São Paulo? Eita! Deixa eu falar um negócio com você. Acabou o jogo. Oh, tô passando nervoso, pedindo pra acabar o jogo. A minha sorte é que o Zé tá aí, meu. O Zé faz um drink lá comigo. É, com o Zé. Vinho refrigerante, aí eu tomo. Como é que é o nome, né, do drink, Zé? Dono Zé? É, o Zé que faz lá pra mim, meu. Gelo, cola e wine. Wine. É, isso aí. Poxa, obrigado pelo que você tá fazendo pelo moleque, ensinando a tocar uns disquinhos aí, meu. Moleque é gente boa, fina. Mano. Olha, gente, que Fabinho é show. Que time que eu escolho, Fabinho? Fabinho é bom. Que time que eu escolho lá, meu? Eu vou te falar. Olha, é aquela história, porque você fica numa coisa assim, numa pegada assim. Eu vou te falar como São Paulino. Eu vejo assim, pô, eu poderia chegar aqui e cornetar o time do São Paulo. O São Paulo jogou mais ou menos ontem. Atacou, mas não finalizou. Os caras perderam gol pra caramba. Aí aconteceu a besteira do Paulo Miranda, que foi expulso. Uns dizem assim, eu não achei que era pra expulsão, não. Então, tá aquela confusão. Lance pra amarelo. Lance pra amarelo. Até o Muricy ficou muito puto, falou até na entrevista coletiva e tal. Que não, deixando claro, né, Mota? Uma pergunta que eu fiz pro mano fora do ar: o Paulo Miranda não tinha amarelo. É, então, né, no lance. Então, a questão é o seguinte, o São Paulo... Mas ele entendeu lá como era o último homem. Exatamente. Jogador do... O São Paulo está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, coisa que, posso falar a verdade, não esperava esse ano. Falar a verdade, não esperava. É, muito bom, parabéns, mas em alguns jogos não dá para entender. O São Paulo, depois do jogo contra o Cruzeiro, que fez uma partida fantástica, sensacional, partida de campeão... O São Paulo mudou completamente. É, mas os caras estavam descansados, né, meu? Você não vê. Ali foi o limite, entendeu? Se fosse uma final, o São Paulo teria saído campeão dali com todas as glórias e ponto, e acabou. Mas a partir dali, o São Paulo desandou. Porque você... Aconteceu de tudo, né? Jogador expulso, machucado, seleção brasileira, depois expulso de novo e machucado de novo. E no esquema já sabe... Não se desenvolve. Então é muito louco essa história do São Paulo, porque ao mesmo tempo que a torcida fica feliz que o São Paulo tá em segundo lugar e não quer cornetar, ao mesmo tempo você vê que o São Paulo dá umas rameladas que não dá pra entender. Você acha que ficou com um gostinho que podia mais, é isso? Sim, com certeza. O São Paulo perdeu uns jogos bestas que não dá pra entender, cara. Por exemplo, ontem, contra o Chapecoense, no começo do jogo, depois eu tava revendo o jogo, eu falei, meu, era pro São Paulo ter... fechado, lacrado o jogo, feito tudo, perderam umas bolas que não dá pra entender. Então, aí o cara fala assim, mas também tem a Sul-Americana, porque o São Paulo tá dedicado à Sul-Americana, blá, blá, blá. Gente, é muito louco isso, porque você fica numa dúvida. Pô, você tá em duas competições, então é melhor sair de uma delas pra se dedicar à outra, pra ter certeza que de repente é um caminho mais fácil pra um título esse ano, e um caminho pra Libertadores, e deixa pra lá? Não, cara. Uma hora despreza o sul-americano. É, então outra. Exatamente. Aí voltaram com a história porque tem que valorizar a sul-americana por causa do Rogério Ceni. É a despedida dele. E de repente ele se despedir com o título é muito mais legal, lógico, né? Então, é aquela história. Eu sei e eu vejo pelo. Né, pelo. Assim, o termômetro do. Das redes sociais, que o São Paulo tá meio confuso com essa história, porque ele não sabe se corneta, né? Porque tá perdendo a chance de repente conseguir um título, porque na hora que o Cruzeiro ramela, o São Paulo também ramela. Não consegue chegar. Ou se ele fica feliz porque esse ano as perspectivas não eram tão boas, ficaram boas, porque o São Paulo, bem ou mal, tá em segundo no Campeonato Brasileiro, né? E tá disputando a Sul-Americana. Com pé na Libertadores. Com pé na Libertadores. Então, aquela história. Eu não acredito mais no título. Acho muito difícil. Eu também acho. É, não é, Zé? O Zé, que você que acompanha o futebol bem. E acredito, de repente, num título da Sul-Americana. E torço para que o São Paulo mantenha o ritmo para se manter no G4. Porque tá chegando outros times que, de repente, deram uma caída no momento aí. De repente, estão chegando no momento certo. Falta 8 jogos. E o São Paulo tem que se manter o ritmo para ganhar os jogos em casa, não perder um jogo besta como empatou com o Chapecoense. Então, tentar fazer 3 pontos fora de casa e manter o G4. Essa é a minha perspectiva pro São Paulo. Mota, oi. Eu tava vendo o jogo do São Paulo ontem, porque o jogo do Corinthians foi mais cedo, né? Uhum. Aí eu acabei assistindo o jogo do São Paulo ontem também na íntegra. Não dá pro São Paulo ter um jogador ali aparecendo como fator surpresa? O volante, velho. O Denilson, não. Se eu não me engano, acho que ele finalizou umas 4, 5 ou 6 bolas. Foi umas 6 vezes. Gol, tá certo? Um time que tem aí a qualidade do Ganso, do Kaká, não pode ser o Denilson o cara pra chegar na frente da área. O esquema tava bem confuso. Sabe, por mais que o Denilson aí seja um jogador voluntarioso, é um cara que participa, ele corre, se dedica. Mas é a mesma coisa, um Corinthians ali com Renato Augusto, Jadson, Lodeiro, uma série de jogadores aí mais qualificados, apareceu o Ralf na frente da área, cara. Sabe, eu acho que esse tipo de posicionamento aí tem que ser corrigido, porque querendo ou não, sobra uma bola dessa aí pro Ganso, Portuga, pro Michel Bastos ali, não sei se ele jogou ontem também, é um cara que bate bem de fora da área. Mas, mano, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, Kaká. O São Paulo nessas vezes aconteceu o seguinte, que apareceu, o São Paulo foi envolvendo o Chapecoense nos passes, e aí chegou na linha de fundo, esse cruzamento era rolado pra trás e o volante apareceu de frente. Michel Bastos não jogou ontem, né? Mesmo o Denilson sendo volante, mano, nem teve duas bolas. Que, pô, o cara é profissional, tá ali, limpa a bola, ele bateu por cima, matou as pombas lá do estádio lá, acertou o refletor, ele... Não pode. Um jogador profissional, mesmo sendo volante, não tendo esse cacuete, como a gente chama no meio do futebol, de acertar o gol com competência, não pode perder essas oportunidades. Agora, o São Paulo trabalhou bem a bola, chegou no fundo, cruzou a bola jogou pra trás. Você chega no fundo, cruza bem. Pra trás, quem vem de frente bate. Eu acho que o grande problema do São Paulo também ontem é que um jogador que estava sendo muito importante pro São Paulo, tá meio apagado, tá meio perdido. Quem? É o Kardec. O Kardec, ele tá muito cansado. Você vê nitidamente mas isso. Mas é um cara que se esforça, né, Mota? Cai pros lados. Mas é aquela história do Muricy. O Muricy acredita no cara e não vai punir o cara substituindo ele. Mas tá na hora do Kardec descansar, dar um tempo pra ver se ele recupera. O Kardec tava na área do São Paulo tirando bola. Então. Sim, então. É. Mas tipo, ele tem uma função muito importante no time. Ele corre muito, ele marca muito. Mas acontece, Mota, ontem um certo momento... Mas no fim ele começa a atrapalhar, não, porque o jogo não tá desenvolvendo por causa dele. Principalmente quando o São Paulo perdeu um atleta, é o seguinte, o Kardec é um jogador que ele dá muito efeito ali de referência, de pivô. Ele começou a sair pros lados, voltar, quando o São Paulo perdeu um jogador, ele era bem participativo, não é, RG? É um jogador completamente participativo. De repente, você mas não é isso que eu tô falando. Pra... Ele é importante pra todo esquema, porque ele é um cara que ele marca, ele corre o tempo inteiro. Só que você vê nitidamente que o Kardec tá cansado e também a função dele, assim, que também é lá na frente, tá atrapalhada, porque ele não tem mais forças. Entendeu? Eu acho que... Só tô eu que acordo 5:30 da manhã, velho. Eita, você corre 12 da manhã no campo. Que hora que você acorda? É por causa do horário de verão. Para não mexer com o show meu. Então, o seu metabolismo. Sim. O São Paulo que terá o Kaká suspenso, o Tolói e o Paulo Miranda aí, não vou poder jogar contra o Goiás. A dúvida é se o Pato volta e o Luiz... O Luiz. Ô, JJ, vai lá dar uma cutucada nos caras, mano. Segunda-feira à noite eu não posso sair. É, não pode. Não, eu vou ficar em casa fazendo massagem, mano. Não gosto de sair, não. É? Segunda tem filme na tela quente. É, tá. Não saio, segunda. Então é jogo segunda-feira? Tá errado! É, segunda-feira é dia de jogo! Olha, vou te falar mais uma, né? Da CBF, pelo amor de Deus. Então é isso, vamos aguardar aí, mas eu acredito que o São Paulo pega a vaga para Libertadores e vai ser campeão da Sul-Americana. Tá bom. Certo, Motinha. Então vamos lá, né? O placar do Estádio 97 informa. Na Vila Belmiro, Festival de Gols Perdidos do Santos. Aí foi lá o Fluminense e fez, ó. Fluminense 1, Santos 0. Tem que fazer três coisas o Santos. Primeiro, jogar no Pacaembu. Segundo, pôr o Damião no ataque. E terceiro. Focar na Copa do Brasil. Que é isso? Ah, que é isso, não, Zé? Me ajuda aí, ó. Me ajuda Bob aí, Bob Marley, mano. Uma fubaça desgraçada, eu quero imagens da fubaça. É barbaridade, velho. Me ajuda aí, ó. Seu Bento tá Bob muito Marley. Louco. Eu acho que você não veio, deu perdido. Seu Bento perdeu a direção. Deixa eu fazer uma pergunta: quem tá mais louco, seu Bento ou o Jobson? Não, é brincadeira, seu Bento tá mais louco que o Jobson. O que aconteceu lá, Regi? E aí, Matinha? Pô, que coisa estranha, né? O Anderson. O finalzinho também. Olha, o Enders, né? Pediu paciência pra torcida, que no final chamou ele de burro, né? A torcida xingando ele de burro. Isso é normal, né? Acho que a primeira, o burro dele, né? De todos os jogos aí, foi o primeiro, isso, né? Isso é normal e natural. E isso... E o Robinho falou a verdade, não mataram o jogo quando teve oportunidade, né? Isso acontece até com a mídia, né? Vamos refrescar a memória. Antes do jogo do Fluminense, até estive lendo isso aí, por aí, e ouvindo... O futebol mais bonito jogado no brasileiro nesse momento era do Santos. Era. Né? É quarta e domingo. Vocês não me ouviram falar isso aqui, né? Mas era essa a chamada. E realmente foram duas boas apresentações do Santos. Agora, ontem foi muito na base do individual. E muito gol perdido, né? Perdeu muito, né? Então, quer dizer, muito gol em relação ao que o Fluminense podia propor e proporcionar. Aí perderam. Aí alguém disse, olha, o jogo acabou, tá acabando. O juiz vai acabar, vai apitar. Aí a defesa parou, Domênico. E tomaram um gol. Brincadeira, né? Não foi cruzamento. Bola morta, né? Não foi cruzamento. O cara meteu uma bola na diagonal, velho. Eu nunca vi isso. E ninguém cortou. Ninguém fez nada. Sem querer, né? Ah, porque é uma coisa, você pega o cara... Veloz... Um churrasco, né, Regi? A bola tá ali, o negócio... Você pega o cara veloz, o cara vai lá no fundo... Mete pra trás. E acha o cara de frente, o atacante trás, de frente. Agora, você... O cara fala assim, porra, o juiz vai apitar. Pra que eu vou no fundo? Vou meter daqui. O juiz vai apitar. Oh, o cara meteu uma diagonal, velho, os caras tomaram. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí não dá, se despede do brasileiro, valeu, foi legal... E vai ficar aí, né? Nessa... Por isso que eu falei, já vocês tinham que ter visto ao nosso lado aquele dia lá. E vai... Não, mas falei pra você, não, mas... não ia chegar no lugar então, nenhum. Então, mas ganharam do Palmeiras pra poder ficar agora tranquilo no brasileiro, entendeu? Mas já tava, não correr já risco tava. Ah, você tá louco, de vai cair, risco, né? Nenhum. Pô, RG, mas pelo menos tá brincando aí na Copa do Brasil, cara. Senão você tem condições, cara. Então, agora tem... Pelo menos perdeu, né? Machucou, não sei como é que ficou a contusão. O Giovani ainda não sabe, tá? Coxa esquerda. O foco, RG, tem que ser o Cruzeiro. Agora, o Santos sentiu Santos sentiu muita falta do Lucas Lima. Do Lucas Lima. Sentiu, que estava liberado, depois voltou a não ficar liberado, não entendi isso. Mas aí aquela coisa, é você forçar o cara a voltar sem condições. Acho que na última hora decidiram não colocar ele, porque aí, ele estava liberado. E aí perder dois, três jogos para frente, né? O Santos aí que o Anderson já falou o seguinte... O Anderson falou que pode poupar... Vai poupar contra o Chapecoense aí. Sim, mas... Pro jogo, próximo... O Santos não tem que ter mais objetivo nenhum, porque não tem a mínima condição. É. Embora esses dois times do Sul aí, Internacional e Grêmio, continuem fazendo essa papagaiada, né? Mas tá estranho esses dois não aí. Não é, todo ano. Vai chegar no lugar nenhum de novo. Todo ano, né, cara? Embora nenhum ele... nem outro, né? Mas o Santos não tem a mínima possibilidade no brasileiro. Então tem que focar e se esforçar... Na Copa do Brasil. Agora, duas observações. Ô, diretoria do Santos, porra, vocês têm que ter mais essa comissão, comissão gestora, vocês têm que ter mais autonomia aí e trazer a porra desses jogos para São Paulo, para poder fazer dinheiro, para poder realmente ter condições de brigar nessa Copa do Brasil, se é que estão interessados nisso. 6 mil pessoas ontem, né? É uma vergonha. 6 mil pessoas. Ontem era um jogo que poderia, sim. se o Santos São Paulo, ganhasse, né? Deixar uma brecha aí, uma possibilidade no brasileiro. Pode, cara. Pô, se o jogo é às 7 da noite, reclama que é às 7 da noite. Se o jogo é às 21, reclama que o jogo é às 21. Se é o jogo às 22, reclama que é às 22. Porra, não dá. Não dá pro Santos ficar jogando na Vila pra acomodar situação de jogador que gosta só de jogar na Vila pra 6 mil, 5 mil torcedores. Então, desculpa. Deixa os caras sentir falta, pô, né? Se os caras não estão valorizando. Tão de brincadeira, cara. Só pra rematar, eu não sei se o Mota ia tocar nesse assunto. A declaração do Robinho, muito esclarecedora, foi homem pra vir à imprensa dar um comunicado sobre a posição dele sobre o caso lá do estupro coletivo, aquela coisa tá sendo resolvida. Tem mais é que fazer isso, é outra coisa. E parabéns a ele. E o grande culpado. Ele falou o quê? Ele falou que estuprou? Lógico que não, né, mano? Apesar de eu ter falado tudo isso, mas o grande culpado ontem da derrota do Santos, nosso grande capitão detector. Quem? Foi o cansaço do Dracena. Ah, o cansaço. Desgaste, porque são dois jogos por semana, e desgasta muito. Então você aí, trouxão, que fica trabalhando, levantando todo dia, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não reclama que você tá cansado, não. Tá bom. Quem tá cansado são os caras lá. E vida eterna ao rei. Hoje é dia 74 anos. É o seguinte, você me respeita. 74 anos. Você me respeita. 74. É 74, mas ainda tô empurrando na japa, né, mano? Não. É isso aí, tô empurrando na japa, porque é o seguinte, eu tô usando o meu azulzinho, eu tô esperando o seguinte, RG. Uma oportunidade pro Joshua. Isso ainda, eu nunca vou desistir. Olha, quando eu vou falar do Pelé, bem lembrado pelo RG, hoje é aniversário do rei, dentro do Pelé. Campo craque. O negócio é o seguinte, cara, eu sempre fico meio decepcionado. Tudo bem que não é obrigação do cara, ele pode exportar da forma como ele bem entender, da forma como ele bem quiser. Mas o Pelé, Domênico, por tudo que ele representa pro esporte, pelo nome que ele tem, sabe, pela personalidade mundial que ele é. Sim. Acho que ele poderia ser um pouco mais ativo com relação aí à participação, principalmente no ato contra o racismo, cara. Eu acho que o Pelé é muito omisso. Poderia. Você pega aí atletas aí que são conceituados no mundo inteiro, como é o caso do Magic Johnson, do Michael Jordan, do Tiger Woods. Você vê esses caras aí participando aí de eventos, aí combatendo, eventos aí que realmente abominam o racismo. E você nunca vê o Pelé se manifestando. Quando ele vem se manifestar, ele faz meio que uma meia-culpa. Ele fala, não, deixa isso pra lá. Sabe, é um cara que coloca panos quentes em tudo. Eu acho que o Pelé falando, quando ele fala, Domênico, é um cara que tem um peso, o peso da voz do Pelé elevado a milésima potência. É um cara que quando fala, se ele chegar agora na Ásia, lá, se ele chegar na África, se ele chegar na Oceania, todo mundo conhece o Pelé. Mas, um cara desse precisa se pronunciar mais. Não é defendendo ele não, que eu também sempre fui contra, mas eu acho que ele vê as coisas errado ou certo, aí você julga você. Mas é o meu modo de ver. É o meu modo de ver do jeito que ele vê as coisas. Na época dele, por isso que ele falou aquele negócio do Aranha. Na minha época, o cara gritava, chamava e morria ali. Ele ainda vê as coisas muito numa visão da época dele. Ele não percebeu que hoje, com internet, com tanta imprensa em cima, que a repercussão era outra da época dele. Quando ele, na época dele, ia jogar na Argentina, ou na Itália, ou na Europa, né, RG? E alguém chamava ele de macaco, alguém ofendia ele, isso não tinha uma repercussão como tem hoje. Então eu acho que ele ainda não se adequou com a modernidade. Eu respeito a opinião de todos. Todos sabem a minha opinião com relação a essa coisa, esse papo de racismo, o quanto eu odeio, detesto e não concordo com nada em relação ao Brasil. Agora, eu também penso que é muito pesado jogar só nas costas do Pelé essa conta. Ele poderia ajudar sim, mas... Não, porque aqui dentro do Brasil, também tem mais negros aí famosos e com peso. Mas eu tô falando do Pelé, poderia... que é uma referência. Não, eu entendi. Entendi o seu ponto de vista. Mas eu digo, é que todos aproveitam a oportunidade e a brecha dele não se manifestar E jogam na conta dele isso aí, né? Então eu penso que também tem mais gente aí que poderia levantar essa bandeira e também não só a hipocrisia de levantar a bandeira, né, mano? Acho que teria que ter atitude mesmo, alguma coisa teria que ser feita, entendeu? Não, mas eu acho que a partir do momento que uma personalidade como o Pelé se movimenta... Não discuto isso. Eu acho que a palavra do Pelé pode move uma montanha, gente. A força que a voz do Pelé tem, o eco que isso causaria... Eu acho que teria o poder e a força para movimentar uma montanha, mas eu acho que infelizmente ele é muito omisso. Então, mas eu penso que aí não é só uma briga ou só uma bandeira que ele tenha que levantar. Eu acho que todos os envolvidos deveriam levantar. Mas quando alguém toma alguma postura ou tenta fazer alguma coisa, o pessoal meio que condena. E já vimos, né? É. E já vimos o que... O alarde que dá, o circo que é que se monta e como termina tudo isso, infelizmente. Só que é uma coisa que nunca vai se deixar. A gente pode questionar, e como eu acho legítimo questionar posições políticas, outras questões de ativismo, mais ou menos. Mas só que eu digo pra você, um cara que eu cresci vendo Maradona e aprendendo a dar valor no Maradona. Não tem como dizer, mano, futebol, nunca ninguém, e ainda vai demorar muito tempo pra alguém tentar chegar perto do que foi Pelé. Dentro do campo, nota 10, tiro meu chapéu, exemplo, e tem, o país tem que se orgulhar. Eu não sei não, eu prefiro mais o Marcelinho do que o Pelé. Não, RG, olha lá. Quem viu o Marcelinho Carioca não precisa ter visto o Pelé, velho. E eu que joguei mais que ele, batia mais falta que eu. Não, não jogou. Joguei, quem batia melhor falta, eu ou o Pelé? Eu. Você. Bom pra caramba. Ganhei 90, RG. Vai você, humano, aquele lugar antes que eu me esqueça. É isso aí, vai, Domingo, assume essa porra, aí já começou a groselha. Me respeita, seu merdinho. Então, vamos lá, esse é o Estádio 97 da Energia 97, minha gente, que também vem em nome, né, de Peugeot. Ah, meus amigos, vamos falar de Peugeot agora, sim. Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante, hein? A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start sai por apenas R$670 mensais. Olha só que legal, hein? Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, rodas de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth. Tudo isso por apenas R$690 mensais, hein? Olha, não dá pra perder essa chance de você impressionar, não, hein? Vá a uma concessionária Peugeot e acelere já o seu, hein? Respeite os limites de velocidade, é Peugeot! É, Peugeot, meus amigos, e agora o Portuga, olha, eu tô com uma fome desgraçada aqui, viu, Portuga, eu não sei qual que é a dica que você vai me dar aí, não tem dica, eu te dou certeza, eu quero que você vá no Outback, não tem acordo, porque eu ouvi Outback é o seguinte, ó, a gente quer saber aqui, como é que tá teu elenco, hein, como é que tá teu elenco, teu time, tá tudo certinho? Ah, rapaz, de primeira, de reserva, teu elenco tá bacana? Você tem um bom time para enfrentar esse campeonatão brasileiro? Bom, vou fazer o seguinte para você, ó. No almoço é Outback. O elenco é nível de seleção brasileira. O Outback tem todos os jogadores que você precisa. Quer ver? Anota aí, ó. Caesar Salad, El Ranchito Salad, Chicken on the Barbie, Junior Ribs, Chicken Passa Primavera, Fish Today e Cheesecake e muitos outros craques. Time prontinho para entrar em campo e vencer qualquer parada. Só que o seguinte, não adianta nada esse time desse show e você não trazer a tua torcida junto com você. É isso aí, junta uma galera e vai pro Outback, não esqueça, explore seu momento Outback. E agora o Mano com outro recado muito importante da Bozano, né, Mano? Opa, vamos lá, Domênico Gato. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homens, você sabe disso, né? Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, tá bom? Tem modeladores de cabelo... você que usa, hein, Portugal? Você que vai para balada. Gosto. Ó, tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, qual que você prefere? Então, eu gosto da cola, que fixa bacana. Bem, bacana isso aí. Fica o topetão em pé a noite inteira, velho. Pode pegar qualquer vento que não acontece nada. E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade. Ó, respira fundo. Você que tá agora no metrô, você que tá agora no trenzão da CPTM, respira fundo, assim, ó. Sentiu o cheiro de Chewbacca que tá no vagão? Sentiu o cheiro de jaula que tá aí no vagão, amigão? Meu Deus do céu. Amigão, você tem que usar a nova linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, cara. Você não vai ficar com esse cheiro de jaula que você tá aí, mano. 48 horas de proteção, cara. Você pode ficar um dia sem tomar banho que você não vai feder, tá bom? A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, mano, esse é o Estádio 97, na Energia 97, em nome de Hello Food. Tá procurando delivery? Hello, delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo, deu fome? Dá um hello. Também em nome de Peugeot 208 com câmbio automático, central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça. Todo mundo ligando agora e participando no 3284-7097. Lembrando que quem ligar e dizendo... HDI Seguros é de bate pronto, ganha a bolsa térmica da HDI. Ligando e dizendo, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit da Bozano também. E lembrando que tem torcida Peugeot Estádio 97 para palmeirense, só para os palmeirenses, hein? Para Palmeiras e Corinthians, sábado, 4h20 no Pacaembu, mas tem que ligar para cá e dizer a frase, eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97 para poder garantir a sua vaga, tá bom? Vamos lá, então? Olha, o Asdruba tocando, tem aí ouvinte para participar. Vamos lá. Alô? Alô? Opa, baixa o volume do rádio aí. Tá, você aí. Isso, quem é que fala? É Elias. Elias, Elias do quê? Elias Ramalho dos Reis. Elias Ramalho dos Reis, e quantos anos, hein, Elias? 47. RG número 2, 4.7. Hoje. Hoje, tem que ser hoje. Quinta-feira? É, hoje. Olha o tempinho virando de novo. Tá virando, velho. Ah, virando de novo. Mas é... Porque... Tá nada, mano. Não? Não tô nada, poluição mesmo. Poluição. Isso é poluição. Não chegou nem os prédios. Tudo isso é poluição? É. Por isso que não chove. Ah, aqui tá pior que Pequim, RG. Nossa, se você sair agora na Paulista e dar uma fungada profunda mesmo aí, coisa, hein, mano? Equivale a 10 anos de fumo. Por que não vai mais, ô Domingo? Por que não vai mais? Pra onde? Pra onde? Pra onde não vai mais? Ué, você disse que ele é Elias? Sensacional. Porra, bicho, quem sabe faz ao vivo 18 horas 32 minutos. Super RG número 2, bicho. É isso aí, Faustão. Brincadeira. Qual que é o bairro aí, Elias, você mora? É Vila Guarani. Guarani que eu joguei, fala a verdade. Fui campeão eu, com o Bozó, com o Careca. Faz uma gentileza, jogou, pra mim. Jogou comigo também o Evaí, faz o Guarani. Faz uma gentileza. Fala a verdade. Faz uma gentileza. Fala. Cala a porra dessa boca. Não, porque eu joguei no Santos. Cala a boca. No Corinthians. Eu não aguento mais ouvir você falar. Eu cala joguei a boca. No São Paulo. Jogou. Quem jogou em tanto time como eu? Chato. Ninguém. Quem não foi bom pra caramba. Elias, e qual que é o time, meu brother? Vai jogar mesmo, você jogou só no. Né? Corinthians. Ah, Coringão, aí, tá mano, vendo? Coringão. Pergunta pra ele se ele viu algum... É, não tava morto. E aí, amigão, mano, tudo bem? Tudo bom. Não quer tava dizer, morto, bom não mano. Tá, né? Porque o STJD tá querendo tirar o título do Corinthians. Eita. Olha, olha, ô, mano. Você não falou isso. Falei. Viu, mano? Oi. Ai, eu concordo com você, o que você falou, viu, mano? Pronto. Aí, pronto. W.O., Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Coritiba e Corinthians e Santos. Ah, pronto. Tem que dar W.O. do campeonato, é isso? W.O. Tira o time do campeonato. RG, eu sou a favor da rebeldia, mano. Consequências? Eu sou a favor da anarquia. Lógico que aguenta. Aguenta. E digo mais, ô amigão. Avisa pros seus patrocinadores. Ô amigão, o negócio é o seguinte. O futebol brasileiro precisa muito mais do Corinthians do que o Corinthians do futebol brasileiro. Eita. Sem cheiro é um saco. Sem cheiro é um saco. O Corinthians, ele pode mudar a razão social e transferir a sede do clube pra outro país. Vai. Nossa. Também concordo, mano. Concordo. Para de falar besteira. É verdade, o Vitor concorda comigo. Para de falar besteira. Dois, e com o louco de um lado e o doido do outro. Tontos. Eu sei que isso incomoda demais vocês. Que incomoda o quê? Povo, é nada, o povo RG. Os caras dependem da gente, RG. Ih, conversa de malucos. Tão louco. Acho que é, gente. Se o Corinthians sai do futebol brasileiro acaba. Fala sério. Só sobra o Flamengo aqui de greve. Fala sério. Viu, mano, os caras não querem que a gente se classifique pra Libertadores, mano. Eles estão fazendo isso, estão com medo da gente. É. Mas nossa. É verdade, cara. Mas eu não sei se isso daí também não é uma recomendação da Conmebol, manter o Corinthians longe da Libertadores. Não sei não, velho. O futebol não duvido de mais nada. Acho que o mundo conspira. Mas tá comprovado. O Corinthians, RG, foi o time mais acionado no STJD do brasileiro. Deixa eu falar sério com o ouvinte, mano. Eu tô falando sério. Falar bobagem. Muito sério eu tô falando. Ô, velhinho. Pois não. Se o Corinthians se classifica pra Libertadores, você acredita nesse time aí, velho? Ah, eu acredito. Só não acredito muito nesse técnico aí. No Mano? E quem que você quer pra 2015? Eu seria muito, sempre falei antes do Mano que eu preferia o Luxemburgo. É verdade. Eu tô pra assumir. Pode ser, né? Porque ele não tá acertando. Acertando, eu pedi 700 pau pra ficar. 700 mil reais pra ficar no Flamengo. E não fui competir porque eu fiz um grande trabalho. O Mano sabe que eu fiz um grande trabalho no Flamengo. Posso até chegar a ser campeão da Copa do Brasil ainda. Mas eu gostaria. 700 pau, velho? Eu gostaria de retornar ao Corinthians. Você pediu 700 pau? 700 pau. Porra. Pedi 700 pau. Você tava encostado, mano. Era o hipótese, agora o que eu fiz. Vale, porra. Seis meses encostado. Vale, porra. Não, mas eu acho que é um absurdo, cara. O futebol brasileiro pagar um valor tão exorbitante, não só pra treinador, mas como jogador também. Hoje, você pega aí um exemplo, aí vai o Fred, o Conca, que são jogadores que devem beirar o seu 1 milhão por mês. É um absurdo, velho. Não tem clube que sobreviva pagando uma fortuna dessa pra um jogador. É todo jogador top. Também concordo, mano. Também concordo. Aí, tá vendo? Você concorda com tudo que eu digo, hein? Obrigado. Isso eu também concordo. Mas meu... Ah, é, você concorda história com tudo que eu faço, você só não concorda por orgulho. Quem? Você. Eu? É. Tá louco? Você compactou de todos os meus pensamentos, você sabe disso. Você é louco. E você concorda com tudo que o Motinha faz? Não. Não. O que você discorda mais frontalmente, mano? Muita coisa. É, não é frontalmente. Na verdade, o Henrico largou minha filha no altar. Esse teu genro aí. Moda foca, vai matar filho ele, com a égua. Esse teu genro aí. Acho que é baitola esse suíte. Queima também, Zé? Queima. É da família? Queima a frigideira, velho. Tá queimando? Ah, você vai ver. Tem direito. Ô, amigo, sabadão aí, 4 da tarde. Teremos aí o maior clássico do planeta, Corinthians e Palmeiras. 4h20, né? Tem mais essa, 4h20. 4 da tarde aí, é o horário. Porque, inclusive, Barcelona e Real Madrid, o jogo é às 2. É preliminar? Preliminar é o segundo quadro, tá certo? Preliminar. Segundo quadro aí de Corinthians e Palmeiras vai jogar às 2 da tarde. E se bobear, se não estiver fazendo nada, eu vou assistir. Mas aí o jogo filezão é Corinthians e Palmeiras às 4 da tarde, amigão. E aí, expectativa pra esse jogo, possivelmente ser o Guerreiro em campo. Olha, mano, vai ser 0x0 esse jogo. Mas se eu fosse o jogador de Corinthians, eu deixava o Henrique fazer uns 16 gols lá, só pra ficar pelo chanceleiro. Ei, tá pensando que você tá jogando com quem? Tá louco? Não, só pra acabar com essa... Eu tô meio revoltado com esse pessoal aí. Só pra acabar com esse campeonato, ver como que é. Mas que eu sou a favor, eu sou a favor. Isso daí seria um protesto, que o Corinthians faria. Ó, o jogador deveria ficar sentados em campo e se recusar a dar o pontapé inicial. Eu também concordo, mano. Ficar todo mundo sentado, tocando a bola, não joga a bola com o Henrique sem ninguém pra ficar fazendo gol lá. E ó, digo mais, o Corinthians deveria entrar na justiça comum, para o campeonato, faz igual o Gama fez. Eu quero ver se vai ter represália lá na frente. Não tem nada, represália o Katsu, velho. Duvido. O quê? Tem que ter coragem pra fazer isso, hein? Você ia falar outra coisa. Quase. Você ia falar com o Rones. É. Imagina, velho. Eu duvido que lá na frente vão fazer uma represália contra o Corinthians. Não vão. Não vão, imagina. Você falou que não ia ser punido o Taíu. Você falou que eles não tinham saco pra punir o julgamento sorrateiro, Mota. Não tinha nem avisado o advogado do Corinthians. Como não? O advogado do Corinthians chegou correndo lá e saiu da academia de camisa de ginástica e foi pro tribunal. Foi no pleno, cara. No pleno, não tem mais recurso. Papo inferno. Melo campeonato, então. Melo campeonato. Mas agora, falando um pouco sério, você sabe que esse negócio que foi concedido... Não, falando um pouco mais sério, foi concedido o lance do Palmeiras. E é uma coisa que só mesmo o presidente, que inclusive mudou, é um outro rapaz, eu esqueci o nome dele, só o presidente pode decidir se dá isso ou não. E ele vai ver se dá isso pro Corinthians ou não, pro Corinthians pagar uma multa, cesta básica. Mas as informações chegam do Rio... É que ele queria, inclusive, uma pena mais alta. Ele não vai concordar em amenizar pro Corinthians, não. Pelo menos é o que chegou lá do Rio de Janeiro, que ele vai continuar com mão firme contra o Corinthians. É um absurdo, porque ele tá indo contra a justiça. Ele tá indo contra a justiça. Ao meu modo de ver, assim que justiça? Ele tá indo contra a justiça. Ele tá fazendo o mesmo, talvez, que aquele cara idiota lá que mandou pregar Jesus na cruz. Aí já tá exagerando. Domênico, tô errado, Domênico? Eu tô sempre certo. Domênico. É besteira discordar de mim, fala. Ô, mano, não é poder deixar o nosso verdinho aí ganhar? Olha o respeito aí, ó. Que verdinho. Nosso verdinho. Vai, compartilha lá, ó. Nosso verdinho. Ô, Dodô, seu time não vai cair não, Dodô. Agora vem com esse papinho. Nosso verdinho. Pena, pior coisa que pode existir na pessoa é pena. Por que é nosso verdinho? Não é pena, não. Cacete, o Palmeiras é grande, também, Dudu. Não amarela, não. Você acabou de falar nosso verdinho. Nosso verdinho, maneira de dizer, Gê. Nosso ainda? Só porque saiu da costela de vocês? Que costela? Vai se informar de história de futebol. Mas, Dudu, Palmeiras não cai, não, Dudu. Eu espero que não, né? Não tem time pra cair no dor, só jogar um pouquinho. Mas tudo bem, mas os outros anos que caiu também não tinha. O assunto não é esse, mas 4 pontos não dá pra descansar. Não dá pra descansar. Tem que continuar numa pegada forte, Palmeiras. Lógico, tem que fazer 4 pontos. Eu acho, honestamente, olhando pra tabela aqui, gente, que quem já pode estar mais tranquilo, quem tá mais tranquilo aqui. O Botafogo caiu, Domênio. Não, ainda não. Você demorou pra responder. Não, pera, ainda que eu tô olhando a tabela. Ô, Dodô, mais difícil o Palmeiras fez ontem, Dodô. Não, sim, mas nada impede que possa piorar a coisa. Mas olha assim, ó. Eu acho que quem escapou já escapou. É a minha opinião. Flamengo, que já tem 40, o Atlético do Paraná, que já tem 40, o Goiás, que tem 41, e aí pra cima já foi. Pra mim ainda, o Sport corre risco, pequeno, mas corre, 37 pontos pra mim corre risco. Sim. Figueirense 35. Palmeiras, Chapecoense, tudo com 35. Aí Curitiba, aí vem a leva ali, né? Do Sport pra baixo, sim. Eu acho que do Flamengo pra cima, acho que ninguém cai mais. É. Duvido. Acho que ali escapou. 37 pra baixo é complicado. E olha que me surpreendeu. O Atlético do Paraná, pra mim, era um time que ia correr muito risco aí. É. Mas acho melhorou, que agora não corre mais, não. Agora não corre mais risco. Não corre mais risco. Não corre mais risco. E eles têm um jogo agora contra o Fluminense, que é difícil, né? Fora de casa, mas mesmo assim. Você sabe um que tá caindo de paraquedas em cada livro já umas 4, 5 rodadas? O Sport, hein? Então, esse. O Sport tá indo pro saco. Tomou um gol ontem aos 45 minutos. E o Sport, Portugal, vai pegar o Atlético Mineiro nessa rodada lá em. Lá na Independência. Lá no Horto. Fechou o paraquedas. Tá caindo em cada livro. Eles podem perder esse jogo aqui e dependendo dos resultados aí. Domingo, a próxima rodada, só por curiosidade, é Botafogo e quem? Botafogo e Flamengo. É o clássico. É, o Palmeiras tem clássico. Eles também têm, né? Sei não, acho que o Botafogo, acho que ontem. E ó, você vê, o Bahia pega o Inter lá. É, mas o Inter. Rio. É, mas o Inter. Mas o Inter. O Inter que trate de jogar bola, viu? Desses times mais assim, que estão brigando, tem um jogo aqui de 6 pontos, viu? Qual Vitória jogo? E Criciúma. Vitória e Criciúma em Salvador? Porque o Vitória tem 31 e o Criciúma é o último que tem 30. O Vitória é o primeiro que cai, que é 17, e o Criciúma é o 20º. E o Grêmio, que vai pegar o Curitiba em Curitiba, esse, então, e o Curitiba um ponto acima desses times da linha que d'água. Desses times pra baixo aqui, o que tem pedrada melhorzinha, vamos dizer, vai. É esse jogo aí, o Vitória e Criciúma. É, seria Vitória, Vitória e Criciúma. Pelo menos é aquele jogo que se você ganhar, passa. É. Né? Um arrebenta o outro. É. E acho que só, porque o Curitiba em segundo lugar, vai, que pega o Grêmio, mas é o Grêmio, né? Mas é em casa, então. Quer dizer, esse jogo aí, imagina eles lá, né? Vitória e Criciúma, o clima desse jogo, você imagina como é que vai ser esse jogo, hein? Você tá vendo? Porque um mata o outro. A não ser que empate, aí pior ainda. É. Pra nós o resultado melhor é empate, né? É, seria, né? Porque o Criciúma ficaria com 31 e o Vitória com 32. É verdade, ficaria por lá mesmo. Você imagina, fica lá. Aí é melhor. Que jogo louco. Ô Elias, e aí, você quer mandar abraço? Mande abraço pra quem você quiser, vamos lá. Ô Dudu, eu vou mandar um abraço pro meu irmão, que é santista, que mora no interior em Ourinhos. Ourinhos, velho. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Samuel. Como? Samuel. Muito melhor que você. Como assim, hein? Toda família tem alguém errado, né, ZG? É, errado foi errado é você. Ele tá certinho, velho. Tem meu irmão Toninho também, que é santista. Aí, aí você errado. Tá vendo? Demais, hein? E meus filhos, meu filho Matheus, pra minha filha Júlia, são corintianos. Mulher que é palmeirense, a Cristina. Ah, e gente eu boa. Amo ela pra Cristina hoje. É, vou dar um boi pra você, vou mandar um cartãozinho tapa na camurça, vai. Obrigado, Vai bem, vai bem. Obrigado, Zé. Ó, Zé, e só a nova linha gozando me traz um barbear fenomenal. Me garante. Como é que é? Me garante. Só a nova linha gozando me garante um barbear fenomenal. Boa, aí sim, mano. Garantiu o kit da bozana. Aí levou. Aqui, né? É isso aí. Sua cara vai ficar lisinha, igual bundinha de neném, tá bom? Então tá bom, meu velho. Um abraço aí, viu, Elias? Um abraço. Tchau. Tudo alô, bem, valeu, Elias. É nóis. Bom final de semana. Oh, mas é impressionante como o povo me adora, Domingo. Eles compartilham Eles vai nessa. Não, mas é verdade, RG. Os caras compartilham da minha opinião em tudo. Vai nessa. Tudo, aí sai na rua, eu sou abraçado aí, meu irmão. Deixa eu só falar uma parada. Esse cara aí, entendeu? Se ele tivesse o Bilal maior, se auto-penetrava, entendeu? Que isso? Esse cara aí, entendeu? Tá bom. Estádio 97, pela Energia 97, eu vim aqui, vem em nome de Banditec, né? Banditec é a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Benjamin, vem com um recado agora importante do Grupo Esser, né? Olha só, amigão, você sabe o que é Hyper? Então vou te falar, Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento, das pessoas descoladas. E olha, no melhor do Alto da Boa Vista, e seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. É isso aí, tá numa região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Tá bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você sai do teu apartamento, atravessa a rua e pronto, você tá dentro da estação do metrô. Coisa linda, hein? Pô, isso é uma mão na roda. E são apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. Lá no Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então, amigão, vá lá visitar. Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Beleza? Esse aí é o Hyper Home Design. Mais uma realização do Grupo Esser. Informações, acesse esser.com.br/hyper, Hyper com Y, hein? Ou ligue 5546-0439, 5546-0439. Grupo Esser, um nome construído com muita história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. DJ Broca Fumegante, Broca Fumegante, Broca Fumegante. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Aí, hein? Go on. That's good. Finge a verdade, música. Now tambourine. Right now. Esse um aí é aquela do síndico. Eu e você, você e eu. Você e eu. Olha, Energia, falando nisso tudo, né? Estamos lembrando de músicas boas, de flashbacks. E Sim. Tá chegando a festa do Energia na Veia lá no Hopi Hari, hein? Sim. Ela vai acontecer no Hopi Hari com os brinquedos funcionando. Será uma festa muito legal. Muito 8 louco. 8 de novembro. Muito louco. E será um verdadeiro festival de diversões. Sim. Muito louco, como disse o RG número 2. Sim. Todos os DJs do Energia na Veia distribuídos em duas pistas dentro do parque. Teremos lá jogos de Atari no telão, os melhores filmes da época. Nossa, e cara, muito mais. Olha só, agora você imagina o Hopi Hari inteiro tomado pelo clima do Energia na Veia, hein? Sim. Ingressos à venda, lojas Tente Vitro Shoppings, também lojas Offner. Vendas online no site ingressorapido.com.br e também pelo site casadoingresso.com.br. Detalhe, o ingresso que você comprar para a festa do Energia na Veia, para o dia 8 de novembro lá no Hopi Hari, ele vale para o sábado inteirinho que antecede ao evento. Ou seja, você pode chegar de manhã, já vai ficar, já brincar lá, fica à vontade, não é verdade? Sim. E fica até o final da madrugada curtindo a festa do Energia na Veia, olha só, com o mesmo ingresso. Sim. Show, né? Sim. Show de bola? Sim. Se você for de carro, teremos lá um imenso estacionamento para você guardar seu automóvel. Sim. Mas aí você é igual ao RG. Sim. Você quer tomar uma cervejinha a mais, quer, sim, né? Se, sim, divertir. Então, assim, bebida e direção não combinam. Sim. Então, pra isso, pensando nisso, sim, a Telesemusic entrou na jogada. Sim. Você vai ligar pra Telesemusic que vai fazer o seu transfer. Sim. Ida e volta, hein? Sim. Informações, ligue 3083-2134. Repeat. 3083-2134. Sim. É a festa do Energia na Veia. Compra o ingresso, hein? Sim. Já tá no segundo lote aí o seu ingresso, tá bom? Sim. Então, compre o mais rápido, que é melhor, porque aí você, né, vai pagar um pouquinho, sim, mais barato aí quanto antes você comprar. Certo? Sim. Sim. Vamos ver agora as mensagens que chegaram também pelos nossos aplicativos aqui. Sim. Tem uma porrada de gente que mandou mensagem aqui, viu, RG, aí, meus, sim, amigos? Muitas mensagens. Agora chegou. Leia só as boas. É, só as boas, que hoje tá bom, o clima não vai. Só ficou legal. Parte. O Mota fica nervoso. Só, ninguém, só boas. Ninguém é unanimidade, gente. Não, senhor. Aqui não tem essa porra desse papo. Leia só as boas. Aí, Dodô, manda um salve para o baixinho São Paulino da Barraca do Café no Carandiru. Abraço, Luciano. Cacete, né? Barraca do Café no Carandiru. Como é que é o negócio? Luciano de Itaquá que mandou aqui. Deve ser aquela pracinha lá, né? É. Carandiru, bicho, antigamente pegava. Agora tava tranquilo. Será que tem espírito lá, mano? Tem bastante. São pedreiros. Ah, tem, né, Mota? É uma energia ruim, porque ali aconteceram muitas coisas ruins. Olha, né? Inclusive aquela invasão. Falar, né? Um espírito picador. Um pedágio lá, uma vez, lembra, pro estádio? Ah. É, eu vou falar. É um ficou com medo. Posso falar? Começou a anoitecer. Onde é? No Carandiru. Onde era o Carandiru. Começou a anoitecer. Posso para falar? Moto, era um lugar meio sinistro. Mas a gente tava fazendo uma provinha, né? O cara tinha que achar alguma coisa. Olha, daqui a pouco a minha irmã, Aparecida Liberato. Não, mas é verdade. Ó, tem uma lenda lá, Domênico. Tem uma lenda. É, que inclusive, se você deixar um maço de cigarro no chão. É verdade isso, bagulho, gente. Não tô brincando, não. Ele some. Não, porque o cigarro, gente, o cigarro na cadeia é como se fosse a moeda. Mas eu vou lá, quero ver. Quero ver. Mas você não fuma, Domênico. Tem uma lenda, viu? Vou comprar pra deixar ali. Se você deixar a carteira de cigarro... Só se me levar lá. Se você deixar a carteira de cigarro, some. Se você deixar uma nota de 50, dizem que some. Mas aí... É, tá entrando. Não é some assim, tá brincando. Não, aí o RG tá brincando. Se eu deixar minha sogra lá, some também? Aí não. Aí vão devolver. Mas o RG, você tá fazendo esse tipo de brincadeira, cara? Mas isso aí é muito sério, é verdade. Eu sei que isto não existe, posso provar a mentira, mas é minha vida. Já foi lá mesmo, no Parque do... Como é que é Parque do Povo, né, mano? Da Juventude. Juventude. Ó, tem uma energia muito estranha. Imagina. Tá? Imagina. Das 6 da tarde, assim, onde a gente tava lá, fiquei com medo, mano. Ó, pra você ter uma ideia. Oba, ó, se o Valdívia for dar um trote lá, pode ter certeza que ele quebra a perna. Isso, quebra nada. Mas o que o Mota tá falando, porque é o seguinte, eles deixaram parte da muralha lá, deixaram uma parte lá onde... onde tinham celas ou iam construir. Então tem essas coisas meio estranhas, assim. Não, mas fora isso da estrutura... muralha, eles fizeram uma escadinha, dá pra você dar um rolezinho, né? Essa besta aqui vai lá, sente isso. Aí vai lá no Coliseu, lá nos restos do Coliseu. Não tem nada. Aí, nossa, vou tirar uma selfie aqui, que legal, que ambiente... para, larga de viadagem. Não tem isso não. Olha aqui. Mesmo a parte da arquitetura que sobrou ainda ali, que é remanescente da época do presídio, mas fora isso tem o ambiente, Domênico. É pesado. Aquele ambiente ali tá contaminado, velho. Eu tenho muito esse lance de energia positiva e negativa. Por exemplo, tem um estúdio aqui da rádio agora que você grava, não é uma baita energia negativa ali? Aonde? Ali, no Robertinho. Não, no Robertinho. Não, que baita energia, por exemplo, você tá louco. Ó. Parece que ali morreu uma índia, Domênico. Gente boa. Morreu uma índia nesse Bruno conjunto. Lá, não, pelo amor de nada. Deus. Morreu nada, não. Morreu sim uma índia naquele conjunto e ali era o sanitário dela. Não, morreu não, sanitário. Não, não, não, não. Era o doutor Arnaldo, cara, que tinha três cemitérios em volta. Tinha o cara da Cartola lá. Você nunca viu o cara da Cartola? Não, o cara da Cartola aqui no prédio aqui onde eu trabalhei na outra rádio aqui. Os caras falaram na outra rádio. Domênico, pelo amor de Deus. Porque você não acredita na coisa. Comigo. Aconteceu com o Domênico. Não, aconteceu, mas eu não vi. Na outra rádio lá, o menino lá que trabalhava lá também, ele falou, o Domênico falou que viu um cara aí ereto aqui do lado dele. Não vi nada. Você viu o cara de pipi duro? Não vi nada. Olha aqui, ó. Cara de pipi duro. Eu tô falando pra você tomar conta. Você não toma aí. Vai de cambagem pro programa aqui. Tô tentando ler as mensagens. Vocês não deixam? Vocês não deixam? Tá bom. Um som maravilhoso aqui, ó. Ô, Luciano, fala, Dodô, ontem o nosso Verdão foi bem, hein? Merecia a vitória, o juiz complicou muito pro nosso lado, uma pena. O Dorival começou uma sequência igual ao que o Gareca teve. Serão 6 jogos difíceis, o que podemos até comparar com a campanha. Você concorda? Entendi muito bem a pergunta. Não, porque o Gareca perdeu, não perdeu pro Cruzeiro? Perdeu 2-1. Perdeu pro Santos, então, perdeu pro Cruzeiro. Então não começou igual. Não tá igual, ele empatou? Já empatou. Tá diferente o negócio. Doriano Meira. Olha lá, vem ele de novo. De novo, Doriano. Alô, senhor Mano. Nós, ouvintes, gostaríamos que numa breve explanação de 40 minutos... O senhor mostrasse as vantagens do mata-mata em relação aos pontos corridos. É muito simples. Com relação aí ao mata-mata, é um torneio muito mais emocionante, é um torneio que, além de tudo, cativa a audiência. Isso aí vai ser melhor para os clubes e para a televisão, diferente do pontos corridos. Porque, na minha opinião, nem tudo que é mais justo é mais legal. O pontos corridos é mais justo, Domênico Gato. O time que é mais constante durante todo o campeonato, ele vai levar o título. Mas é que tá. Eu acho uma porcaria. Campeonato de pontos corridos é legal pro europeu, porque o europeu é trouxa. O europeu, pra ele tanto faz, se for final ou não for, ele vai estar tomando chocolate quente na arquibancada lá, tá certo? Ele não gosta da mulher, não, mas então tem que fazer. Então o brasileiro é aquele cara que ele tá mais ligado, aquele cara que tá mais antenado. Eu só não entendi o que é mais justo, não é legal? Como é que é o negócio aí? No futebol, nem sempre o que é mais justo é mais legal. Mas eu concordo com ele. Mas é verdade. Você prefere o que? Mata-mata ou pontos corridos? Então reclama que derrubaram a luzinha, se não é justo. Mata-mata já tem. Copa do Brasil já tem. Libertadores. Brasileiro. A única condição que poderia ser legal é o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno. Seria uma final. Tudo bem, se tiver que ter esse tipo de mudança, mas é justo sim. Mas sabe por quê, RG? O ponto corrido é justo. Eu não acho, Domênico, eu acho que uma final é um negócio emblemático para representar um campeonato. Porque aí você fala, pô, Corinthians e Chelsea, final. Você pega e fala, vai, Corinthians e Palmeiras, lá Corinthians ganhou, lá da embaixadinha do Edilson, era uma final. Sabe, quando é um jogo tipo o campeonato de pontos corridos... Ele se dilui, ninguém vai lembrar. No decorrer do campeonato, você acaba conquistando alguns pontos e chega lá, o cara fala, se vencer esse jogo é campeão. Mas não é uma final, não é emblemático. Chato. Deixa eu falar uma coisa. Na Argentina, antigamente, Domênico, tinha um sistema que eu gostava muito. Agora mudou porque a Argentina virou uma bandalheira, tem 30 times na Série A. Mas é o seguinte, antigamente era assim, Mota. Era um turno só, você via o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno. Só que tinha uma parada, Domênico. Se você empatasse dois times ou mais por pontos, independentemente de critério de vitória, gols, derrotas, você fazia finais entre esses times. Se fossem três times, teria um triangular. Quem pode mais chora menos. Se são dois times, lá em cima, teriam duas finais. Independentemente de critério. Aí acabava com esse negócio de quem venceu mais, quem fez mais gols, não. Empatou nos pontos, lá em cima, todo mundo? Vamos fazer uma finalíssima aqui. É legal jogar uma final, velho. Olá, meu namorado escuta vocês todos os santo dia e eu gostaria muito de saber o que raios é o Broca Fumegante. DJ, ele não te mostrou ainda? Não conhece a Broca, mano? Oh. Explica pra ele, português, o que é o Broca, pô. Explica pra moça. Mano, mas ela tá com o namorado todo dia. E o cara, pô. Não, mas aqui, moça, aqui no estádio, o que é o Broca aqui? Deixa eu te explicar, o Broca é o seguinte. O Broca é o seguinte. Quando ele tá romântico, por exemplo, você tá com seu namorado, o Broca põe as seguintes canções, Domênico. Põe uma canção que o Broca... Aqui, ó, tocando. Não, uma romântica, pra ele e pro namorado, agora. Não, ele não põe só uma, ele põe qualquer coisa. Mas nesse momento ele está sozinho com o namorado. Agora ele tá romântico, nesse momento, por exemplo. Agora? A moça com ele lá. Como é que ele com a mão no joelho dela. Da moça. Ele com a mão no joelho dela. De novo, Bar, isso aqui? Isso. Ah, agora. Mas por que não tem? Só um exemplo. Só um exemplo. Ele agora com a mão no joelho dela. Com um negócio bacana. Certo. Como é o nome da moça que perguntou? Certo, entendi. Como é a moça não vem o nome. Não vem o nome. Ela é a namorada do Vinícius. Ô, Vinícius, então. Tá o Vinícius com a namorada dele no carro. Só se tiver um e o DJ Broca serve pra exatamente... Pô, mas tá difícil, estão, o cara... Estão, ó, não, mas tem um N, tira um N aí, Bar, tira um N. Vocês estão me derrubando. Isso, o tribunal também não é. Ó, tudo bem. Ah, eu quis fazer uma medinha, não deu certo. A gente tá tentando explicar. Vai. Então, Vinícius com a namorada... Mão no joelho. Parar tudo aqui, deixa eu fazer assim, ó. Vamos ter que abrir. É sempre a mesma história de se... O cara já teve que mudar a marcha agora, né? Não, eu vou colocar aqui pra ele, ué. Agora o cara já foi pro câmbio agora. Ah, então tá bom. Rádio ao vivo é assim mesmo. Não, mas é ao vivo, você pede a coisa de última hora. Eu tô seguindo. Coisa então, é por assim isso que eu tô fácil. Enrolando, tô dando um lereado. Vinícius, moça, a namorada do Vinícius, eu vou explicar pra você o que é o Broca fumegante. Quando ele tá no carro com você sozinho nos ouvindo, o Broca consegue colocar este tipo de trilha sonora. Quando ele coloca a mão no seu joelho, ó. Mão no seu joelho. Certo? Aí ele tira a mãozinha do seu joelho e bota a mãozinha na sua nuca, olhando nos seus olhos. Aí toca. Kenny Rogers. Olho no olho, né, gente? Olho no olho. Zóio no zóio, ó. Passa ele em frente àquele motel e já mete aquela seta. Não, nem dá seta. Nem dá seta, já embica. Aí ele põe outra música, que já é pra, né? Isso aí, ó. Aí já esterçou a direita, velho. Já esterçou. Já esterçou, ó. Ó. Aí você não tem como não negar e já era. Entendeu? Mas já foi. Entendeu? Foi. Como diria um locutor antigo que agora, falou assim. Agora, o Broca, quando você tá saindo do motel toda felizinha, relaxada, ele feliz. Também tem música. Ele também toca. Aí, ó. Isso. Quando ele promete que vai casar com você, você trouxa, acredita. Entendeu? Você trouxa, acredita que ele vai casar aí com você. Aí você chega em casa, a mamãe fala... Nossa, filha, demorou. Onde você tá? Cabelo molhado? Ah, mamãe. Bom, estádio 97, na Energia 97, nome de Peugeot 308, com teto panorâmico, rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690 por mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot, viu? Também nome de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. Também em nome, tiver aqui... Ah, o Benjamin tem um recado agora. Não, eu mesmo vou falar de Banditec, quer ver, ó? Bem, meus amigos, agora eu quero falar com você que tá aí precisando dar uma virada na sua vida, hein? É, você que não está trabalhando, ou você que está trabalhando, mas não está na área que você queria. Então, olha, vou dizer um recado pra você, então, que tá trabalhando na área, de repente, que queria também trabalhar em outra cidade, né? Talvez até, deixa eu pensar, aqui no exterior, né? Então, olha que recado legal. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec. A Banditec, você já sabe, é a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo. E 75% de aulas em laboratório, isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, aí sim você vira o jogo, hein? Você encontra uma bela vaga na área que paga bem, inclusive, pode até trabalhar aqui, né? Ou em outra cidade, de repente, ou em outro estado, ou até mesmo, meu amigo, em outro país, hein? E olha, já tem muito ex-aluno da Banditec fazendo isso, se dando muito bem também, viu? Pra que ficar aí na defesa? Vai pro ATAG, cara! Faça Banditec, porque... Tec, você vira o jogo. Acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição, hein? E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Seu estádio 97, Energia 97, em nome também de consórcio Remasa, seu sonho, seu bolso. Realize seu sonho sem detonar o seu bolso. Ligue 31-423-440. Também em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse www.credicasabv.com.br. Saiba mais. Vamos lá para mais ouvintes? Solta a bagaça aí. Mais ouvintes participando aqui no 32847097. Vamos lá, eles. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Alô? Alô? Quem fala? É o Diego. Diego, Diego do quê? Diego. Caramba, consegui, baralho. Truco. Truco, porra. Consegui, baralho. E é Diego do quê, Diegão? É Diego Rocha Manganelli, Domênico. Manganelli. Então tá bom. E quantos anos você tem? 26. 2.6, RG. Hoje, RG. Ah, hoje, véspera de sexta-feira. É melhor... Capricha aí, RG. É melhor rosas. Por quê? Flores. Como assim, RG? Pô, se você mandar a Manganelli, velho, ela vai ficar muito brava. Ah, é. Vai ficar brava, né? Vai ficar brava, velho. Só que manda rosa também. Vai ser sensacional. Não pode mandar a Manganelli, velho. É forte, eu vou revelar, o meu programa é forte. Bom, forte? Gostei. Você manda, né? Tô na Rede TV, todo dia. De manhã até a noite. Só o Bar Me Agiste. Meu, eu tô lá. Você já tá 24 horas, velho. Rede TV. Só tem ele também. Nossa. Ó, meu velho, e qual que é o bairro que você mora aí? Ah, o Benjinha tá aí? O Benjinha tá aí? Benjinha está, o Benjinha. Ah, cadê o Benjinha então? Ô Benjinha, aqui é Osasco, Benjinha. Pô, mora em Osasco, Benjinha. Hã? Enrola aí, enrola. Ela é idiota igual, hein? Hã? Ah, mas é igualzinho, é ridículo, hein? É ridículo, é idiota igual. Topeira, velho, é uma topeira. Olha, eu vou dizer, meu. É topeira é legal. Não, topeira é mais inteligente, é, também lógico, não vamos também. Domênio, qual é a diferença entre uma topeira e uma marmota? Toupeira e marmota. Marmota, é. Vai. Putz, você me enganou. Não, não conheço. Toupeira e marmota? Pesquise aí, Bá. Depois você me informe. Qual a diferença? Toupeira e marmota. Por que você não fica na sua casa pesquisando isso? Qual a diferença? Ah, pensou agora. É, no Google. Foi a que surgiu agora. Marmota assim. E toupeira. Toupeira. Marmota é minha assassina. Fala aí, continua aí. É tudo a mesma ladainha, viu, velho? É igual. É tudo a mesma família. Torce pra quem? Torce pra quem, filho? E aí, quem você torce? Ah, aqui é palestra, Dodô. Palestra! Jornalismo, futebol clube. Palestra! O time que parou o campeão, hein? Quase! O time que parou o campeão. Antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, Domênico parou. Gato. Quem parou foi o Corinthians que ganhou as duas desses caras. Domênico Gato. Não, mas nós paramos. O Atlético maior de Belo Horizonte, o Cruzeiro Medroso. Eu nós também, mano. Parou. Teve um apito amigo. De São Paulo. Apito amigo, que trouxe 5 minutos de desconto. Nossa, tem 5 minutos, ele meteu a mão no Palmeiras. Ladrão! A placa subiu lá e ninguém mostrava a placa. Aí um amigo meu pegou e divulgou na internet, tava lá. Acréscimo, até empatar. É, mas pior que foi assim mesmo. Até na hora empatar. Que empatou, acabou. Apito amigo do Cruzeiro. Cara. Uma vergonha. Apito amigo, a coisa mais vergonhosa que eu já vi no futebol. Uma palhaçada. E é sempre com o Palmeiras isso aí. Exatamente, é verdade. Apito amigo, Cruzeiro. Mas olha, apesar de tudo, você vai na torcida Peugeot Estádio 97 pra ver o maior clássico certeza, do mundo? Com certeza, Dodô. Quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Você vai estar no maior clássico do planeta. Não, isso é verdade, é o maior clássico do planeta. Do planeta, não tem pra ninguém. Sim. E você assistiu o jogo, Diego? Chegou a ver, não? Então, Dodô, eu via depois o VT em casa, cara, que na hora eu tava na faculdade, eu vi o VT. O que você achou? É o que a gente já esperava já, né? O Cruzeiro em cima martelando, o Prass fazendo milagre, mas achei, gostei até do time, porque que nem vocês falaram aí, a pior defesa segurou o melhor ataque, foi bom, pô. É. Eu não contava com esse ponto nem aqui, nem em lugar nenhum. Acho que ninguém contava, né, com esse ponto aí. Pô, o Domênico tava vendo o jogo aqui pela internet, enquanto o jogo se desenrolava no primeiro tempo, e ele mesmo diz, rapaz, se tomar um ponto aqui, tem que rezar. Mas é que tá, aí chegou um momento em que o time do Palmeiras estava ganhando o jogo, né? O finalzinho do jogo, então é aquela a vitória que escapou, viu? É, então no finalzinho ficou aquele gosto de derrota, ficou, né? Por incrível que pareça. Eu achei que o Kleina foi extremamente inteligente, o nosso Dorival foi inteligente ontem, mas não gosto dele como treinador. Mas ele conseguiu segurar o Cruzeiro, e quando ele viu que o Cruzeiro deu uma cansada, ele meteu o Mouche pra correr em cima dos caras com o Felipe Menezes. E aí, rapidinho, em dois lances do Mouche, um foi na trave, o outro caixa. Ele meteu uma correria nos caras cansado e aproveitou bem. Só que não soube segurar, faltou um pouco de malandragem pra alguns jogadores do Palmeiras. Pior foi mesmo. Não pode deixar... O jogo acabou, velho. Você tem que catar a bola e furar a bola e acabou o jogo. Acabou o jogo. Ali faltou, mas não tinha jeito, né? Porque os caras estavam pressionando. Foi um milagre até a gente ter tomado o gol antes. E o Cruzeiro é um puta time, né, velho? É um time bom, cara. Eles perderam, olha, eles perderam cada gol inacreditável. O Prass também, o Prass pegou demais. Pegou umas bolas dentro da pequena área, os caras chutando. Teve uma que ele pegou duas no mesmo lance. E a bola pegou na trave e ele pegou duas no mesmo lance. Vou falar uma coisa pra você. Faz uma diferença não, não do cara. Não bola na trave, não. Teve uma bola, bateu no canto da trave, pegou do lado. Palmeiras? É, voltou. Não, do Cruzeiro. Ele pegou, não, Palmeiras. A bola pegou na trave. Ah, do Palmeiras, que então, o monstro tocou. Isso, e aí ele fez duas defesas seguidas, isso é maravilhoso. E vou dizer uma coisa, se ele estiver jogando tanto de jogo que ele ficou fora, o Palmeiras não tava nessa situação não, cara. Tem muito jogo que o Palmeiras perdeu por falta de goleiro. É verdade. Isso é verdade mesmo. Agora vamos aguardar. E agora o Palmeiras e Corinthians é um jogo muito difícil também, né? É, quanto o Corinthians, eu não sei, meu Domingo. Quanto o Corinthians, a gente tem dado azar pra caramba aí, viu? Mas vamos esperar alguma coisinha. O Valdívia volta. O problema é que o Lúcio volta também, né? É, mas por quê? Você não gosta do Lúcio, Diego? Ah, não é que eu não gosto, mas o Lúcio não me passa segurança. Mas ele tava indo bem, rapaz. Mas ele não pode jogar de mano também. Ele tem que jogar de sobra, olha lá. É, então, na verdade, pra jogar com o Lúcio, teria que ser três zagueiros, eu acho. Senão, você tem que colocar um volante na frente, bem na frente da zaga, com um zagueiro que sai pra caçar e ele fica ali só na sobra. Olha aqui, uma coisa. Se ele sair pra jogar, acabou. Uma coisa é jogar com o Santos, que é um time rápido e tem uns moleques rápidos e pegaram um contra-ataque nas costas dele. Outra coisa é jogar com o Corinthians, que não tem ninguém muito rápido. Tem o Romero, mas... Não, Romero é rápido? Ele é rápido, sim. Ele é rápido, mas ele é ruim. Mas não é rápido, mas é Santos, ruim. Mas não é igual os meninos. É que no Santos o cara é rápido e bom. Comparado com o Lúcio, o meu vô é rápido. Meu voo é rápido, velho. Tá de brincadeira. O Lúcio só pega o... Ajuda aí, Lúcio. Na boa. Tô falando a verdade. O Lúcio não tá tão mal. Tô falando a verdade. Domênico. O Jorginho falou aqui quando jogou o Palmeiras de Chapecoense, falou que quer ganhar do Palmeiras e jogar nas costas do Lúcio. Ah, não. Mas ele falou aquilo lá por causa daquela briguinha dele lá. O Lúcio só pega o Romero na corrida se ele tiver armado. O Jorginho falou... Mais brincadeira. O Jorginho falou aquilo lá porque perdeu o jogo. Por que ele não fez aquilo e não ganhou o jogo, então? Você é um sabidão. Devia ter feito. Fala no final do jogo que perdeu. Então por que você não fez? Por que você não fez? Porque não foi lá e não fez. Ué, desculpa. Falar depois do jogo, bicho. Ele falou só não ganhar do Palmeiras aqui porque eu tenho carinho pelo Palmeiras. Ele falou que teve dó? Ele falou só não ganhar aqui porque eu tenho carinho pelo Palmeiras. Ele não falou isso. Falou nada disso. Mas se você quisesse ganhar, eu sabia o momento e a hora. Falou nada disso aí. Tá louco. Falou, Benjamin. Mas, mano, ô Domênico, o Natan, por justiça, falando sério. Eu acho que ele não tinha que sair do time do Palmeiras, não, cara. É bom, né? O Natan, ele é bom, moleque, é bom, hein? Não deu pra venda ser bom, mas ele não vem ramelando, eu quero esperar um pouco mais. Ele é bom jogador. Olha, vou dizer uma coisa, Diego, pra você. O que me deixa muito feliz com relação a esse time, apesar desse ano a gente tá indo mal, tal, o time, no ano do centenário, poderia estar brigando por títulos, mas nesse ano tá brigando até pra não cair. Sim. Mas tem uma coisa, no meio da desgraça toda, tem um negócio que é legal. O Palmeiras tá formando uns garotos da base aí, que, olha, eu tô ficando muito feliz. Quantos convocados tem pra seleção do Galo? Dois. Tem bastante. Não, cara. Pra seleção sub é o João Pedro e o Natan. Mas não desconvocou já? Desconvocou. Desconvocou. Mas independente de convocação, entendeu? Calma. Olha, ele liberou o jogador. A CBF hoje saiu a convocação aqui da seleção principal, já vou passar pra vocês. Que a gente nem comentou. Nem falou, né? Vamos falar aqui, ó. Não, tem aqui, ó. É os goleiros aqui, vamos lá. O Diego Alves do Valência, o Rafael do Napoli e o Neto da Fiorentina. Todos bons goleiros. Todos estão atuando ali na Europa. E todos são bons. Todos os jogadores que foram convocados hoje aí não tem jogador brasileiro. Tá todos certo? Não tem jogador brasileiro. Óbvio que são brasileiros. Não tem jogadores atuando no futebol brasileiro. Tá bom? Zagueiros tem o Davi Luiz e o Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Miranda do Atlético de Madrid e o Thiago Silva, que também é do Paris Saint-Germain. Sem questionar também, né? Todos bons. Eu acho que o Gil poderia estar, mas o Gil não, tá mas não vale. Mentira, não poderia não. Tô zoando. Os laterais aqui, ó, Alexandre do Porto, Felipe Luiz do Chelsea, o Danilo do Porto também, e o Mário Fernandes, que recusou a seleção brasileira, que tá jogando hoje no CSKA, também voltou. Mas são bons jogadores. Meio campo tem lá, ó, Casemiro do Porto. Aí eu não concordo. O Fernandinho do Manchester City. Casemiro. O Lucas do Paris Saint-Germain, o Luiz Gustavo do Wolfsburg, o Oscar, eu vou falar Oscar porque na Inglaterra o pessoal fala Oscar. Oscar. O Oscar do Chelsea. O Felipe Coutinho do Liverpool, esse eu acho que é o melhor, já merecia ter ido até inclusive pra Copa. Eu sempre bati nessa tecla. O Rômulo do Spartak, já que não pode convocar ninguém do Brasil, os caras falaram, minha mãe mandou escolher esse daqui, convocaram o Rômulo. Tem empresário bom, achei. E o outro é o William do Chelsea também. Não, faltou o Roberto Firmino. O Firmino também tá. Roberto Firmino é bom jogador. Roberto Firmino jogava no Figueirense, depois ele foi direto pra Alemanha e tá se fazendo lá. Tem sondagem do Bayern de Munique. Aí você tem lá o Douglas Costa do Shakhtar, o Luiz Adriano do Shakhtar também. Também não conheço. Os dois deitaram e rolaram no meio de semana lá, meteram 6-0. Pegaram o Bart Borisov. Aí você tem ali o Neymar do Barça, né? E na escalação aqui o Roberto Firmino tá jogando aqui no ataque, mas. É meia. Mas ele joga na meia. Ele é do Hoffenheim, da Alemanha. Mas é que tá, Domênico Gato. A CBF ela não quis convocar nenhum jogador que tá atuando no futebol brasileiro justamente pra não atrapalhar, tanto na briga pelo título, quanto na briga pra escapar do rebaixamento. O que fez bem. E isso, né? Aconteceu também na seleção sub-21. Aí, né? O Malcom também, que havia sido convocado pelo Corinthians, ele também não vai participar desse torneio da seleção sub-21 aí, justamente por isso. É um jogador que tem feito parte aí do elenco titular do Corinthians. E acabou desconvocando esses jogadores. E com relação aos jogadores do Palmeiras, acredito que deva ter acontecido o mesmo. E o que, que você achou da seleção do Dunga? Eu achei, por todo o contexto, uma seleção nota 8. Boa seleção. Eu gostei também, pelo fato, principalmente, ter dado oportunidade para jogadores aí que não tem o vício de seleção brasileira. Tá certo? São jogadores que têm o tesão de vestir a camisa da seleção brasileira. Eu acho que eles podem mostrar, sim, que tem valor pra estar lá, cara. Eu gostei. Cabe a eles mostrar agora. O único jogador que eu questiono mesmo se é de seleção não é o Casemiro, apesar que o Casemiro tá jogando no Porto com uma sequência agora. Ele é o Casemiro, ele não é ruim, o Porto. É. Ele não é mau jogador. É que ele é muito mal, é muito perto. Ele joga menos do que ele acha que joga. É isso aí. No fundo, sabe o que... Ele é ruim. Sabe o que eu acho do Casemiro, sinceramente? Ele é um cara desleixado. Se ele levasse a parada a sério, se ele falasse, ó, vou jogar com raça, com penetrado, pá, lado a lado, vou jogar sério. Ele tá meio perna, tá ligado? É a mesma história do Pato também. O Pato, se fosse mais comprometido, mais concentrado, mais focado, o Pato era um puto do jogador. Cara. Ele é do mesmo time que o Casemiro, o Pato, eu acho, também. É. Tô com você. E o Ganso também tá entrando no time deles. É, pior que tá mesmo. O Ganso, Mota. O Ganso é um cara... Pega no pé do cara. O cara tá jogando um Mota, ano aqui bem. Pra mim, o Ganso é craque. O que eu tô dizendo... Não. Mesma coisa que o Casemiro, não. O que eu disse é o seguinte. Discordo. Que ele não é participativo. Ele poderia ser mais participativo. Mas nem compara com o Casemiro. Não, mas que o Ganso tem bola, ninguém duvida, mano. Não, tem bola, ninguém contesta. Mas não chega a comparação com o Casemiro. Pelo amor de Deus, que não é participativo com o Pato. A gente diz da vontade. Nada a ver, gente. Bom, a gente respeita o que você acha. Eu acho absurdo, vocês pegam o pé do Diego, cara. Você quer mandar abraços aí? Vamos lá. Cara, mandar um abraço pra vocês aí. Dizer que o programa é espetacular. Obrigado, sensacional. Espetacular. Espetacular. Bom, acho que é isso. Queria fazer um merchanzinho aí também, Domênico. Manda aí. Solta a bagaça aí, velho. Programa bom tem que ter merchan. Que beleza. Um beijo, Willis Carlos. Eu também te amo, igual o mano. Boa, isso aí. Manda. Inventou ar-condicionado. Dizer que a HDI é de bate pronto. HDI Seguros. HDI Seguros é de bate pronto. Ganhou a bolsa térmica da HDI. E só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Aí sim, garantiu pra você um kit da Bozano também. Né? Aí sim. Tá bom? Bom, fechou, Domênico. Então, deixa eu te perguntar, é sabadão aí, 4h20? Não, 4h20 é a hora do jogo. Tem que chegar aqui 3 horas. Melhor, 3 horas. É chegar um pouquinho antes, tá bom? Procura meus primos que ficam vendendo o que eles vendem, pulseirinha aqui, né, mano? Boliviano? Boliviano, gente boa. Gente boa. Com certeza. 3 horas, né, Barra? 3 horas é 3 horas. Paulistão 439, tá bom, meu velho? Fechou, Domênico. Um abraço pra você. Abraço. Um abraço, galera. Tchau. Valeu. Abraço. Estádio 97, pela Energia 97, também vem em nome de Peugeot 208 com câmbio automático, central touchscreen por R$670 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Em nome também de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora tem recado importante aqui do consórcio Remaz. Eu vou falar para vocês de consórcio Remaz, que está revolucionando a maneira de comprar o seu carro, sua moto ou sua casa própria. É o programa Seu Sonho, Seu Bolso. E funciona assim, ó. O seu sonho para virar realidade tem que caber no seu bolso, não é verdade? Não é correto? Então, pensando nisso, o consórcio Remasa criou aí o plano perfeito para o tamanho do seu bolso. Sonhando com uma moto, hein? Ah, a Remasa tem planos a partir de R$6 por dia, que legal, né? Sonhando com a casa própria? Tem planos lá a partir de R$11,66 por dia. Olha só. Quanto? Que mordomia. R$11,66 por dia. Meu Deus. Ligue agora mesmo, 3142-3440. 3142-3440. Que a Remasa cria um plano perfeito pro seu sonho e também pro seu bolso, viu? Ligue já. 3142-3440. 3142-3440. É consórcio Remasa na cabeça. DJ. Troca fumegar. Troca fumegante! Você me lembrou Walter Mercado, ligue já! Quem? Walter Mercado, lembra? Nossos discípulos, ligue já! Deixa aí, mano. Você é level 42. Porra! Me acha, gente? Não, nem eu. Tem algumas mensagens chegando também pelo aplicativo, né? A porrada de mensagem chegando aqui, viu? voz boa. Só boa? Não pode falar mal de ninguém? Não. Eu acho que pode. Pode você. É porque você tem medo da crítica? Tem medo de crítica? Não tem que querer ser criticado. Porra. Deixa eu ver aqui. Diego Vieira, Dodô e Amigons, parabéns pelo programa. O Rudy é o melhor imitador do Brasil, mas a melhor imitação do programa pertence ao mito RG número 2, quando ele imita o Benja. Eu choro de rir e todos em volta do trânsito acham que eu sou louco. Louco. Tá vendo só, RG? Louco. Todo mundo gosta do Benjinha. Ricardo Sabará, fala pessoal, boa tarde. O jogo entre Corinthians e Palmeiras terá a maior repercussão no sábado que eleições no domingo. Também acho. Não, não, não. Esse ouvinte tem toda a razão, mano. É verdade, é verdade. Abraço aí. Ricardo Sabará. Glauco Campos, Domênico, sou o cara que mandou a mensagem pedindo ajuda para encontrar um carro roubado. Conseguimos encontrar, obrigado pela ajuda. Que beleza. Que legal, parece que anteontem, né? É, foi. Que bacana, só espero que não tenha. Só espero que não tenha encontrado incendiado, né, velho? Não, acho que não, né? Tomara. É uma barbaridade a violência em São Paulo. Quero imagens do carro. Kleber Eduardo Fernandes da Costa e Silva diz: o programa tá muito chupeta. É o quê? O programa tá muito chupeta. Aí, Mota, com você. É, só caindo. Mano, é gênio. E o Benjamin é um tonto. Mano, de graça. Sempre foi. Abraço a todos. O Benjamin. Kleber da Freguesia do Alto. Tá aqui o Beijinho. Aí, não, aí, tô... aí, ó. Tá aí. Ditando. Tá embaixo do pé de manga. Né? Fala aí, Beija. Eu não quero falar. Sobre. Não sei, falaram que você sabia. Nossa, que você tá aí. Você chegou todo jururu. É, o que aconteceu com você, Benjinho? Cansado só. Tô jururu. Ah, o quê? Cansado, não tô jururu. Dorme, pô. A noite foi feita pra dormir, velho. Que fizeram hoje à tarde? Ué. Viu? A noite foi feita pra dormir, velho. Ô. Dorme um pouco, entendeu? Eu tô preocupado. Não, não fique preocupado. Você tá o quê? Tô preocupado. Não. O quê? Com o domingo. Ah, domingo? É, ah! É assim. Melhorar fica o seu. Fica tranquilo, Tia Notes. Fica tranquilo. No domingo eu tô confiando na margem de erro, viu, Domingo? Sei lá, a margem de erro dá um trabalho. Ela vai voltar, a margem de erro. É. Ela vai voltar e pra mais. Será? Vai. Vamos ver, né? Vamos ver. Onde margem vai de erro. Com o som do seu Chicão. Como tá seu Chicão aí falando nisso? O seu Chicão tá bem, graças a Deus. Viva tá a margem de erro. Marcos Camargo, boa noite, Dodô. Por favor, leia minha mensagem. Sou Marcos Paulo Pires de Camargo. Vocês são demais, eu ouço vocês todos os dias. Obrigado. Estou indo pra casa, saindo da Vila Olímpia, pra Freguesia do Ó. Vou até mandar uma rima. Para encarar trem e ônibus lotado somente ouvindo o estádio. Você tem que concorrer ao kit da energia. E vai, Corinthians, abraça todos, chupa a Mota. Isso, passa aí no campo do Carolina e toma cerveja na minha conta, que eu que paguei. Da freguesia, tamo junto. Aí, galera, boa noite. Mas quero saber a opinião do Mano. O que você acha do ataque do Timão, Mano, com Luciano, Romero e Malcom? Se esse ataque pode ser titular contra o Palmeiras. Abraços, obrigado, Marcos Vinícius de Oliveira. Acho que vai ser uma opção. A menos que o Mano Menezes queira jogar com dois mesmo meio campo. Mas esse é um ataque que eu acho que é viável, sim. Inclusive o Corinthians ganhou do Cruzeiro jogando no Mineirão sem o Guerreiro também. Gustavo aqui, Dodô, o jogo do Palmeiras e Galinhada será no estádio do Criança Esperança? Não, no Pacaembu. Galinhada é composta aí pela tua mamãe, tua irmã, tua prima e a tua tia. Isso sim é uma galinhada. Aí, mano, há 15 anos você era só um moleque tontinho que tomava cartão no Amarelo programa. Faz parte. Agora do jogo, o tempo clássico. Passou e continua o mesmo, não é? Então toma um amarelo aí pra você. Toma amarelo. Chegou a família inteira de galinha. Notícia que, entre aspas, pode interessar ao Palmeiras, tá? Qual que é a notícia aí? É o seguinte, é boa ou ruim, Porto? Se for ruim, nem fala. Se você estiver com medo de quem tá atrás de vocês na tabela, não acho que seja muito legal. O Flamengo acabou de tomar uma decisão, ele só relacionou 4 jogadores titulares que jogaram contra o Internacional ontem. Pra jogar contra o Botafogo? Pra jogar contra o Botafogo. Eles vão priorizar a Copa do Brasil. Eles já saíram da... Então, é uma possível... A zona de sufoco. É claro que o Botafogo é ridículo. Como o Mano falou, o vô dele é mais atuante do que o time do Botafogo. Mas eu falei do Lúcio. Também. E também o time do Botafogo. Mas o Flamengo só vai com 4 caras, aumenta a chance do Botafogo ganhar o jogo. Eu vou dar uma pimentada nesse clássico Corinthians e Palmeiras. Mais que tá? Pô. Vou formular uma pergunta pra uma pessoa aqui da bancada. E vai dar o resultado. E aí vamos ver se realmente. Que é o teste final pra ver se o cara tem ou não tem a porra da língua gelada. Portuga. Quem vai ganhar esse clássico? Ah, não. Corinthians e Palmeiras? Mas é seco. Seco? É. Eu falo, não tenho medo, não. Quem vai ganhar? Corinthians. Já era. Perdeu. Boa noite, amigões. Abraço a todos. Ora, sim. Ouvindo vocês perfeitamente através do app. Abraços do Roberto. O que mais aqui mandou? Portuga. Isso. Liga lá, o que você quer? Giodato Maia mandou aqui. Portuga, não é que o Palmeiras não teve competência para segurar o resultado, é que aquela zaga, até meu time do bairro dá show, viu? Não, mas parceiro, posso falar uma coisa? É meio injusto você falar isso aí, sabe por quê, Deodato? Porque é o seguinte, um time que segura um do outro time durante 92, 93 minutos, consegue jogar, sei lá, tem um propósito, aí você faz um gol. Eu acho o seguinte, sabe o que faltou? Faltou, eu acho que deu uma relaxada, velho. Fez o gol e falou, puta, consegui. E aí, no que vacilou, abriu, tomou o gol. Mas é injusto você falar isso. Time do Palmeiras, é sorte. Ninguém tem sorte de segurar um time como o Cruzeiro em 90 minutos. Não. Goleiro foi competente, também, né? Zagueiro foi competente. A gente xinga o técnico, mas o técnico foi inteligente. Foi. Tem que falar, eu não gosto do Dorival, mas ele foi bem ontem. É verdade. Deixa eu ver quem mais aqui. O João Eudes, o que vocês acham, hein? O time que alcançar 65% do total dos pontos possíveis seria campeão. E caso tivesse mais times com esse mesmo percentual, faria final quadrangular, ou se tivesse mais, etc, né? Caso três times alcançassem o quarto time, seria o que fez mais gols ou o time com menos faltas ou cartões. Ei. Pô, mas aí o cara precisa ser um contador pra torcer, porra. Aí você precisa de uma biblioteca pra ir pro jogo. E caso ninguém alcance, os quatro melhores colocados fazem a final. Pô, irmão, é muita coisa, hein? Pô, mas aí não dá, hein? Irmão, menos. Você precisa ser professor de física, mano, pra assistir a partida. Ô, João, o futebol tem que ser mais simples, viu? Devagar, hein? Domênico, na boa. Ó, campeonato brasileiro. Então, ó, pra quem gosta de pontos corridos e pra quem gosta de mata-mata, final, etc. O negócio é o seguinte, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ah. Copia a fórmula do campeonato carioca. Campeão do primeiro turno versus campeão do segundo turno. Ganhou os dois turnos, campeão levou direto. Levou pra casa. Acabou. É, pode ser. Ia ficar muito mais legal, mano. Vamos partir pra mais ouvintes, mais ligações aqui em nome de Hello Food. Quer pedir comida? Hello, delivery. Hello. Hello Food, baixe já o aplicativo, deu fome. Dá um hello. Vamos lá pra mais ouvintes ligando. As Druba tocou, tem ouvinte pra participar aí, ó. Que bom. Alô. Alô? Quem fala? Domênico, Francisco novamente, consegui de novo! Francisco novamente? Palestra! É palestra! É lógico que essa voz já é palestra! Palestra! Francisco! Palestra. Deixa eu mandar um abraço aqui, Domênico Gato. Pra quem tá ouvindo a gente, velho? Quem? O Thiago Matias, o Canela de Grilo. Porra, velho! Tá, sumiu, abraço aqui, ele mandou um Twitter aqui, ó. Ele falou: tô vendo o estádio 97. Ele falou assim: ó, tô vendo o estádio 97, vendo uma menina toda fortinha, kkkkk. Mano, você é uma meninona. Abraços, Thiago Matias. Grande Thiago Matias, gente boa. Oh, que bichona, mano. Deixa eu perguntar pra ele aqui onde ele tá. Já aposentou ou ainda tá enganando alguém? Parou? Ah, tá falando aqui, ó, casado, pai de três lindos filhos. Ô, aí ele coloca o nome aqui das crianças, mas eu não vou falar. Ali ele coloca aqui que ele tá em Campinas. Ah, já sei o que ele tá fazendo. Tudo de bom pra ele, tá fazendo alguém. Campinas já sabe o que tá gastando fazendo. Gastando arroz, cara. Na verdade, em Campinas é bom pra caramba. Eu moro de novo na Energia 97. Pô. Ele tá perto do aeroporto lá, mano? Vira ele pop, tá, mano. Você tem o nome dele aí, Batru certinho? Ligou de ontem. Você já vai na torcida, né? É. O que você achou do jogo, Chicão, contra o Cruzeiro? Eu achei ótimo. Gostou? Inclusive eu tinha falado que ia ganhar, não ganhou porque deu um azar, hein? Detalhe. É, por detalhes, eu acho. Fernando Prass comeu a bola, velho. Fernando Prass salvou o Palmeiras ontem. Acho que teve um relaxamento natural daqueles dois minutos, falou, puta, conseguimos, e aí faltou foco na marcação e... Ah, não sei, viu? Foi uma com falha certeza. Ali. Se entusiasmaram, como o Coisa falou, se entusiasmaram muito. Esse foi o problema. Pra você jogar com um time igual o Cruzeiro, o nível de concentração tem que estar lá em cima o tempo começo todo. Ao fim. Se você faz o gol, fala, puta, consegui. E aí não conseguiu mais. E o pior é que teve andou um minuto e meio lá pra acabar. E eu vou dizer agora, o Cruzeiro depois desceu de novo lá, quase que virou, hein? Cruzeiro. Com certeza. E eu falei, putz, a ver, só falta essa também agora. Nem saiu nem com um ponto mais. Né? Bom, aí eu caía do carro, eu tava vindo de Pindamonhangaba, meu sobrinho falou, Thiago, falou, tio, estamos ganhando 1-0, gol de murcho. Eu falei, pelo amor de Deus, tio, peguei o carro, saí pra vir pra casa, o bicho que fez o gol, eu quase caio do carro. Agora você não fez o murcho, igual eu falava aqui, você lembra na Copa do Mundo, entrou dois jornalistas argentinos, a gente respeita pra caramba, eu conheço o murcho da época de Boca, eu sou torcedor do Boca fanático. Ah, ele faz o murcho é um cara que ele é de contra-ataque, ele é um jogador de velocidade, tem boa finalização. Ele não é gênio, mas ele é importante no contexto. Teve dois lances. Eu acho que o Moshi é bom. Jogador, o Moshi, olha só. No meu ADD, Portugal, você falou bem, frisou bem, né? Ele tem que entrar no segundo tempo. Ele tem que entrar com o time pegar o time cansado e correr. E meter correria com isso. O Henrique mandou uma bola pra ele lá no meio e ele fez o gol. Teve uma outra bola velho que foi lançada. Velho Basílio. Velho Basílio. Isso. O carequinha. Ele saiu bem, né? Teve um outro lance que eu não sei quem enfiou a bola pra ele lá. Ele saiu na cara do Fábio. Bateu cruzado certinho. Bateu certinho. Não é ruim. Só bateu um pouquinho além do que devia de bater. Porque se ele bate um pouquinho antes, a bola pega na ponta da trave de dentro e já entra. Sabe um cara que era bom, que ele se machucou e acabou, ao meu modo de ver, ele acabou colocando o Palmeiras no mato contra o Goiás. Eu acho que isso queimou ele no grupo. Mas ele é muito bom jogador argentino, é o Alione. Eu acho que o Alione é muito bom jogador. É bom. Eu acho que ele pode ser aproveitado, né? No Palmeiras. Sim, pode ser sim, pode ser sim. E ele vem, quando ele chegou bem e tal. Acho que ele machucou, né? Não sei. Ô, Chicão. Olá! E esse técnico do Palmeiras? Olha, a sua opinião fica... eu sou da mesma opinião de vocês. Se puser garoto pra ele trabalhar, ele vai fazer um time bom. Agora, com o velho, eu acho que ele vai pipocar. Em todo caso, vamos ver. E tira ou continua pra 2015? Não, eu acho que tem que... Bom, eu gosto do Luxemburgo, né? Eu sou Luxemburgo e não abro, né? Só que Luxemburgo é meio difícil, né? Com essa diretoria que a gente tem, né? Não, mas eu tentei voltar. Não, eu tentei voltar e não me achei. Tá, o Domênico falou que não precisava de mim, Palmeiras. Mas eu gosto do Palmeiras. Eu tentei voltar, Chico. Pô, mas você tá, o quê? Você tá pedindo muito. 700 pau. Quem quiser contratar no que vem, tô aí. 700 mas pau. 700 pau pra ele, pra quem tinha 650 ou... O Filipão e o que, que ele fez no Palmeiras, do Filipão? Ganhou a Copa do Brasil. Não se esqueça. Não, Domenico, ele só ganhou a Copa do Brasil, ele deixou o time em cacos, né? Antes, demorar um bom tempo para conseguir outro título. Mas vai demorar. O time não estava em cacos, o time era um caco. Ele foi campeão com o Betinho e Mazinho, velho. Betinho e Mazinho, velho. Bruno no gol, Betinho e Mazinho. Mas o Bruno não é ruim, todo mundo queimaram. Mas queimaram o Bruno, é diferente. Queimaram o Bruno. Mas ele foi campeão com esses caras, velho. Não foi, não, mano. Queimaram foi o Tevez, velho. Você viu o pescoço? O Tevez faz tempo que queimaram. Isso aí é verdade. Tevez é. E agora com o Corinthians, hein, ô Francisco? Vamos ganhar, Domênico. Será, cara? Será não? Eu sou pé quente. Eu nunca perdi um jogo pro Corinthians quando eu ia assistir. É mesmo, é? E faz tempo que eu não vou em estádio, hein? É mesmo? Porque a última vez que eu fui foi Palmeiras e Santo André. O Palmeiras precisava de qualquer empate de 1-1 ou qualquer vitória. O Palmeiras ganhando 4-3, aí empatou no último minuto. Eu tô com meus dois filhos pequenos na época, né? Eram muito pequenos, mas eram. E saiu uma briga da torcida do Palmeiras, os caras quiseram bater na gente. Eu falei, pô, mas eu sou Palmeiras, que coisa é essa daí? Daquele dia em diante eu não fui mais, né? Mas você também só arruma encrenca, hein, Chicão? Eu fui muito de arrumar encrenca, velho, mas agora não. Agora chega, né? Mas antigamente a encrenca era outra, né, Chicão? Saiu um tapa na orelha daqui, um deixa pra lá e já era, né? Era na mão, né? Hoje em dia não tem mais isso, velho. Hoje em dia o negócio tá violento demais. Tá feia a coisa, né? É, eu tô com 62, mas eu fui um dos caras mais briguentes que apareceu na face da terra naquela época de... Eu fui da Pepe Legal, pô. Eu fui da turma do Ape, quer dizer, aquele pessoal do Parque da Moca. É, bacana, hein, velho? É, eu joguei em todos esses times aí. Joguei no Madrid, no Parque da Moca, no Ape. Agora eu sou um dos diretores do Ape, né? E nós estamos naquela Copa da Primavera que eu te falei, né? Uhum. E vamos ver se a gente ganha. Ganhamos duas já, né? Ah, tá jogando no veterano ainda, Chicão? Não, eu não, tô com 62, mas eu tive um problema de joelho. Só fica dando risada lá de fora. Ah, agora eu tô com 120 quilos, velho. Como é que eu vou fazer com 120? Ô, Chicão, toma cerveja e dá risada, Chicão. É o que eu tô fazendo. Tá certo você. É o que eu tô fazendo. É isso aí. Tomando cerveja e dando risada, pô. E o teu palpite pro final de semana, cara? 1-0 pro Palmeiras. Gol de Thierry Henrique? Opa, com certeza. Eu não gosto dele. Você sabe disso. Vai. Portuga, deixa eu te falar uma coisa. Fala, Chicão. Eu estudei nas escolas agrupadas Infante Dom Henrique, você deve saber onde é. É do lado do campo da Portuguesa. Ah, ali onde tinha umas escolas, é perto do Tietê ali, eu sei. Joguei com o Enéas, o Enéas era muito amigo meu. Puta, Chicão, eu escuto falar que esse cara foi craque, cara, não é da minha época, né? Era muito bom, muito legal, esse cara era sensacional. O que falava, olha, ele era muito bom de bola. E os irmãos dele, o Manga, o Elias, também jogavam muita bola. Ô, Chicão, quem jogou mais, ele ou o Denner? o Denner, opa. Ah, pelo o Denner era bichoto, né, cara? É, o Denner, entre Denner e Enéas, o Denner era um estilo diferente, né? Ele era estilo mais capetinha, né? Ele caía pra dentro, né? Não, ele era muito bom, velho. Era pena, foi uma judiação esse menino ter morrido. Eu vi muito ele jogar futsal lá na Vila Ed, toda a família dele, um abraço pra todo mundo aí. Então, inclusive eu frequentava o União dos Operários na época, e ele treinava, a Portuguesa treinava lá. Ô Chicão, você já foi, foi lá durante esse tempo, aí o campo do União dos Operários, coisa mais linda, bem cuidado. Você viu como tá? Quem é o diretor lá, o presidente é muito amigo meu, não lembro agora o nome dele. É, o Zé Eduardo Savoia também tá diretor lá. Eu joguei muita bola lá, mas muito profissional joga lá, né, mano? Vampeta, Luizão, o Elita lá. É, os caras lá. Lateral esquerdo, que era do Corinthians. Eu sou da época, ô Chicão, que no União dos Operários fazia um carneiro na brasa. Você pegou essa época aí, lembra? O Manolo, pô. Isso, o falecido Manolo, é verdade. Tinha um pássaro preto lá, lembra do pássaro preto? Lembro. Ele soltava o pássaro preto e ficava voando nas mesas lá. Era bacana pra caramba aquela. Muito legal, do lado das botas. Pena que acabou, o Manolo morreu. Depois ele foi lá pra escola de samba de Vila Matilde, Nenê de Vila Matilde. Nenê, E parou, eles pararam. A filha dele tentou manter durante o tempo, mas já era. Chicão. É bom tempo, hein, Chicão? Saudade disso. Só não entendi um negócio aí. Você falou que o cara era um puta de um amigão seu e você não sabe o nome do cara? Não lembro, eu não lembro. Desculpa, pô, meu. Eu tô meio esclerosado. Mas como assim, Chicão? Já, porra. Ê, Chicão. Puta vida. Que gente boa. Quando que vocês... Quem que vai com a gente lá na amanhã? O Motinha tá louco pra te conhecer. O Motinha, eu convidei ele pra vir aqui na minha casa, que eu fiz o aniversário de 62 anos. É. Fiz o meu do meu filho, fiz paeja, fiz peixe na folha de bananeira. Mandei o recado, dei endereço, pus o telefone, ele veio. Ele só fala, oi gato. Gato, que gato, não pô. Não foi? Mas ele não... que tocar. Ei, rapaz. Ele não foi? Só fala, hein? Não foi. Medrou. Medrou, cagou. Aqui eu moro em São Caetano. São Caetano é primeiro mundo, pô. Vem aqui qualquer dia visitar a gente. Pô. Eu vou inclusive levar uma porpeta pra vocês aí. Vem aqui assistir a gente aqui. Cara. Beijinho adora a porpeta, velho. O Beija? É. Eu gosto de uma porpeta na brasa, malandro, que é boa, viu? Ele se lambe todo, velho. O Beija tá aí? Tá embaixo do pé de manga. O Beija conhece o Cachorrão? Que era a segurança do Cacá? Não, eu conheci o Cachorrão, que era segurança do Morumbi, lá no São Paulo. Isso, é ele mesmo. Porra, ele também Reginaldo, Reginaldo, é o técnico lá do Ápia. Reginaldo Cachorrão. Isso, esse mesmo, a figura. Rapaz, esse cara é gente boníssima. Ele era segurança lá, ele ficava no portão principal do Morumbi, onde a gente se é o mesmo, o Cachorrão que entrava ele mesmo. O ônibus, os times lá. Nossa. É um baita de um goleiro pra veterano, aonde viu? Aonde que ele tá? Ele tá no Ápia, ele tá jogando no Ápia, jogando não, ele tá de auxiliar técnico do Thiago lá no Ápia. Pô, mas é o mesmo, o Reginaldo Cachorrão? É o mesmo, é ele mesmo. Ele inclusive falou pra mim quando eu falei com vocês ontem, ele falou, pô, por que você não falou meu nome? O Beijo é um grande amigo meu. Eu falei, eu vou saber. Falei, vou tentar, né, porque eu tava nervoso, né, porque todo mundo fica meio nervoso. Agora já passou aquele... O Cachorrão não trabalha mais no São Paulo? Não, ele não trabalha mais no São Paulo, saiu. E o Cachorrão é corintiano, cara. É corintiano nada, é palmeirense. É palmeirense? É palmeirense. Ele chegava lá e falava que era São Paulo. Pô, manda abraço. Lógico, senão os caras batiam nele, pô. Pô, manda um abração pro Cachorrão, esse cara é gente boa demais. Manda, ele deve estar ouvindo também. A gente deve estar uma galera ouvindo tremendo aí. Aparece aí, Chicão. Pode ficar chegando aqui. Amanhã não, sábado eu vou no jogo. Mas só que eu não marquei meu nome, deixa eu marcar? Já tá garantido. Já tá aí, então tá bom. Tá garantido. Então tá bom, Chicão. É isso aí, Chicão, um abraço. Um abraço, quero dizer que eu tô casado há 36 anos com a mesma mulher e vou dizer, dona Ângela, que eu amo ela. Ah, hoje tem, RG. Vai receber dois cartões tapa na camurça, Chicão. Hoje tem. Ô, louco. Vai gastar o espaguete hoje. Falou, garoto. É nóis. Outra coisa, um abraço, eu queria mandar um abraço pro meu irmão, Carlos. Manda. É dono da CA, que eu trabalho lá com eles, a gente trabalha com rádio de comunicação. Sim. Inclusive nós fizemos na Copa do Mundo, nós montamos os caminhões da Copa do Mundo, esses ficaram na beira dos estádios. Sim. E a gente montou todos os rádios, eu boto o tal de Eufrásio, que trabalha comigo. Sim. Nós montamos todos os rádios lá na... 65 e 60 anos, viajamos o Brasil todo. Legal, abraço mandado. Legal, então... Um abraço pro pessoal do Ata também. E um abração pra vocês aí. Outro. E eu quero um boné da Vista Aérea, que eu já ganhei um, vou ganhar outro. Eu preciso dar um pro meu filhão. Tá certo. Já ganhou também. Já ganhei, né? Já. Então Então, um abração pra vocês, até sábado, e a semana que vem, se Deus quiser, eu vou dar um jeito de ir aí. Tá bom, um abraço. Um abraço, abraço pro Paulinho e um abraço pro Bertoli também. Obrigado, bom, velho. E não esquece a Porpeta. Tchau. Não, não vou esquecer, não. Eu vou levar a Porpeta, pode ficar tranquilo. É, nós estamos juntos. Valeu, valeu, um beijo pra vocês. Tchau. Tudo de bom. Agora o Mano vem aí com um recado importante, né, Mano? Vamos lá, de Polo Ar. Vamos lá. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, Domênico Gato? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial, hein? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Willis Carrier, hashtag monstro. Inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, cara. Tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você é um monstro. Hashtag monstro pra você. E pra você entrar de vez nesse novo clima, Portuga, você, amigão, ouvinte do Estádio 97, a Polo Ar e a Carrier estão oferecendo um raio-wall de 9.000 BTUs. Te interessou? Um raio-wall de 9.000 BTUs, cara. Basta ficar ligado aqui no Estádio 97 que amanhã tem o quiz, hein? Se você acertar as três perguntinhas, você ganha na hora. Você ganha na hora, se acertar essas três perguntinhas básicas, um split highwall de 9.000 BTUs da Carrier, hein? Ó, quer comprar o seu? Acessa aí poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil, tá bom? Estamos combinados, Portuga, com a Polo Ar-Condicionados. Você entra no clima, amigo! E você tá monstro, Merchan, você é maravilhoso, pô. DJ Braca Fumigante, Braca Fumigante, Braca Fumigante. Kids in the Bench, Cities in Dance. Isso lembra Radar Tantã, né? Lembra o Radar Tantã? Essa música veio depois. O que que virou o Radar Tantã? Essa música veio depois do Radar Tantã. Ficou em 86. Ficou Tantã, né? 86. Tocava lá. Então não veio depois. Veio assim na época. Não, depois não. Então foi na época. Na época. Radar Tantã quebrou e ficou Tantã. Sensacional. Seria o maior clássico Radar Tantã versus Radar Biruta? Uma interrogação. Verdade, pode ser. Domingo, que quem levou Alfredo Mostarda? Alfredo, qual Alfredo Mostarda? Do Palestra. Se não me falha a memória, o Alfredo... Estaria ele em algum Hot Dog? Não, não sei, mas ele vai estar sábado pela manhã, o Palmeiras vai fazer evento teste. Um abraço pra Karina lá. Allianz. Sempre me convida. Obrigado aí pelo convite. Tudo. Obrigado, Karina. É, teremos lá Palmeiras contra Palmeiras, né? Que é aquele Palmeiras dos veteranos. É a despedida do Ademir da Guia, vamos fazer. Ah, é? Domenico. Allianz. O teste, muito legal. E então lá, ó, tem alguns jogadores lá que... alguns estão pra confirmar. Que são eles, o Evair, tava lá pra confirmar o Evair, o Djalmin, alguns jogadores assim desse nível. Legal, assim. Legal. Eu sei que o Marcos tava já tinha confirmado o Marcão, tinha confirmado um monte de jogadores. Luizão já meio. Vou falar uma coisa, legal, assim. Domenico, nós que fazemos muito evento, eu, Domenico, a gente faz bastante evento, o Mano também vai direto fazer evento de narração pra empresa, que convida aí jogadores pra jogar junto. O seu Ademir da Guia batendo na bola, né, mano? Isso é diferente. Quando a gente vai fazer as narrações pelo Brasil inteiro, ele vai jogar. Ele é diferente até hoje, pô. Sorte a ele. Bom, vamos lá. É mesmo. Edmilson Calisto, diz aqui o Chicão aí que ligou, tá querendo pegar o Motinho, hein? Acho que tá afim, é. O cara quer carcar do Bota, velho. Barbaridade. RG, Benja, Dodô, Portuga, Oi. RG, quem mais aqui? Ah, todo mundo. Em vossas avaliações, que novela teve a melhor trilha sonora da história? Rock Santeiro. Rock Santeiro. Mas aqui marcou mesmo. Qual foi o Rock Santeiro? Rock Santeiro é sensacional. Qual foi a trilha? Toda trilha. Puxa aí. Nacional, internacional. Vocês nem lembram, mano. Não, eu lembro. As músicas eram boas. A melhor trilha sonora de novela. Dancing Days. Foi Dancing Days com as frenéticas. Tá louco. Ó, tinha Roupa Nova Dona. Roupa Nova com por exemplo. Tem, mas é mais romântica. Puxa aí. Mas frenéticas Dancing Days é sensacional. Zé Ramalho tinha aquela música Mistérios da Meia-Noite. Boa. Mas não é melhor que a Dancing Days. Ué. Depende do gosto. Né? Mas eu gosto mesmo. Depende do gosto. É negócio de gosto. Depende, música é gosto de cada depende um. Depende da época, depende do gosto dele. Depende. É, tem novelas que teve. É, foi bom. Você lembra da novela Vereira Tropical, Domênico? O que era a trilha? Que tinha o time do Cantareira Futebol Clube, que jogou no Turismo. O Mário Gomes era jogador de futebol. Ele jogou no Corinthians nessa Meu novela. Deus do céu, hein? Foi feito um Corinthians de Vasco, uma gravação. Foi bacana, pô. Né? A do italiano lá teve uma trilha legal. Qual era o italiano do Mezengue Berlinato? Terra Nostra. Terra Nostra, é. Aí Aline, vocês... por que, mano, pra mim, por que a Aline me deixou até hoje? Você é um idiota. É. Deixa eu ver aqui. Aí, Dodô, vocês são sensacionais. E sabadão, tô no Pacaembu. 2-0 pro Verdão. Chupa Mano, Jones Alves. Aí, mano. Aí, Dodô, sou o Tomás. Vai buscar seu pai no bar. Do Guarapiranga, vocês são fenomenais. É verdade. Eu ouço vocês todos os dias desse trânsito de corno em São Paulo. Parabéns pelo programa, sou fã de todos. Grande abraço, chupa, benja, seu tonto. É gratuito, hein, Tomás? Eu só quero dizer que mesmo aqui de cima eu falo que vocês são fenomenais. Fenomenais. É, cara, só, demais, só avisar pra ele que quem tem o direito pode chamar o Nariga de tonto, besta, idiota. Eu e você, só. Ninguém mais pode fazer. Só pra ele ficar sabendo. O que, gente? Ó, o Bá matou, hein, velho. Boa noite, amigões. Me chamo Ronaldo e eu sou o corintiano. Pro futebol melhorar, basta tirar a CBF e o STJTV. Simples assim. Pedindo muito, hein? Não, mano? Tá pedindo muito. Seria legal, mas tá pedindo muito. Verdade. Sou o Danilo Castro, corintiano, maloqueiro, sofredor. Gostaria de saber por quê. Não vou ler isso aqui, não. Não. Sai pra lá. É, isso aí. Não pode baixar o nível. Não leia. Vamos fazer assim. Estádio, então, baixando o nível. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Peugeot 308, com teto panorâmico e mensais de 690. Ainda bem que eu leio antes. Venha hoje dirigir o seu, viu, RG? Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Sim. E agora vem o recado do Beijinha, né, de BV? Olha só, amigo, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. Bom, Beijinho, é isso aí. Seu Estádio 97 vai partir pra mais uma ligação, hein? Vamos lá, mais ligações pelo 3284-7097. Alô? Alô, consegui! Quem fala? Você fala o Renato, eu tô indo pra em Silva. Pera. Vamos devagar, Renato do que, Renato? Vai devagar, senão falha a caneta do bar. Renato Antônio de Paim Silva. Boa. Quantos anos, Renato? 35 anos. 3.5, RG. RG, 3.5. De 3.5? É. Não é possível que você com essa idade ainda fique com essa frescurinha, essa viadagem. Qual, RG? Pai, mãe. Sensacional. Você lembra do pai? Uma decepção de um pai. Sensacional. O marmanjo chega. Pai, mãe. Para, velho. Você lembra daquele personagem de Chico Anísio, o Painho? Lembra? É. Tá certo. Tá morto, ele Renato, falava. Vamos lá, qual que é o bairro aí, meu velho? Vamos ver se o Veio vai acertar. Jardim Paraíso. Aí. Vai. Ah, aí é que tá. Vai, sai do pé de baixo do pé de manga. Pega o cotovelo, vai. RG. Pega o cotovelo. RG, muda o discurso. Pega o cotovelo, vai. Como você tá chato, vai acertar, não. Cara. Desde que eu cheguei aqui, é só isso que você fala. Vai. O Paraíso que eu conheço é Guarulhos. Errou, ele tá pro Sirica da Serra. Mas tô falando. Nossa senhora, hein? Mas tô falando. Guarulhos. Eu vou embora. Não, porra, não, que não chegou acertar, agora, não. Porra. Chegou agora, quer ir embora, porra? Tô com saco de fazer. É? RG, então, tá muito chato. Ô, Renato, qual que é o time, hein? RG, você tá muito chato. O time é o bicampeão do mundo, Santos. Aí, RG. Aí, velhinha, nós. Pode nóis, chamar RG. De Paim, sim. Aí, viu? Ficar zoando o cara? Boa, Paim. Eu não sou de chão de Paim mesmo. Pode chamar de Paim. Boa, Paim ali subindo do TBC. É verdade. Paim aqui na Bela Vista, aqui embaixo da ponte. Eu acabei de falar. Então, subindo e a TBC? Teatro Brasileiro com o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Mas essa não, não tem teatro ali? Mas essa. Não, não. Ô, louco. O TBC hoje. Criaram hoje. Hoje. Deve ter uns 40 anos o TBC, velho. Acho que as duas referências mais... ali é o teatro e o treme-treme. Tem treme-treme ali? Ah, falta. Todo lugar tem. É? Aonde? Você não conhece? Mano, ando muito pra aquele lugar, não. Me falaram uma vez aí, falaram, não sobe essa rua aí. Não tá ruim, velho. Mano, você tem que dar um rolê na quebrada, hein, velho. Você parou da... Não conheceu. Tem que ser fuçador mais, hein, pra conhecer o treme-treme, tá com o seu ex, você tá trabalhando muito, tá perdendo as oportunidades. Fazer o quê? Tem que trampar, né? Na vida não é só trabalho, não, mano. É, parceiro, sai na noite. Fazer o quê? Tem que pagar as contas, velho. Tem que ir lá no sétimo andar, no décimo, entendeu? Já foi muito lá, Rio? Olhar o visual. Ah, foi dar uma cachimbada lá ou não? Década de 70, legal, né? Já estou aquela música, Na Subida do Morro é Diferente? Mas a subida do morro é diferente. Oi. Pô, nós estamos virando um amanhã pros times, hein, velho? Como é que faz? É, tá embaçado, vamos focar na Copa do Brasil, né, mano? Mas dá com essa nhaca aí de ficar querendo individualizar e essa nossa defesa aí que não acerta nunca, velho? É, a gente vai ter que contar com o ataque mesmo, né, meu? É fazer gol e levar, pelo menos levar um só e tentar fazer uns dois, três. Que nem isso aí no Palmeiras. Pô, mas os caras moscam muito, né? Como é que faz dois jogos como fizeram e vai ontem contra o Fluminense em casa, velho? Não, foi embaçado. Eu não cheguei a assistir o jogo, mas eu vi o replay e foi embaçado. Ele tomou um gol besta, né? Mas tá empatado, mano. Pô, os caras tomaram um gol de diagonal, velho. Ele reclamou que ele perdeu um monte de jogador até durante o jogo, que ele precisou mudar jogadores de função. Um monte de jogador. Que ele perdeu o jogador machucado, que o Gabigol não tava lá. Ele deu uma entrevista lá falando um monte. Mas tá bom, Portugal. Você... Não, eu tô falando o que ele diz, não, que eu concordo com ele. Mas você justifica, e poderia até concordar, se você não tivesse visto a quantidade de gols que o time perdeu, pô. Para. É a mesma coisa. Quer dizer, fez dois belos clássicos, né? Ganhou. Ninguém citou porra nenhuma de cansaço, de desgaste. Aí perde. Agora virou mantra isso. Tanto pra técnico quanto pra jogador. O cara perde um jogo, é o desgaste. Né? Tá fazendo dois jogos por semana, é o desgaste. Pô, para, velho. Molecada de 18, 19 anos. Tá louco? Eu não concordo com isso, não. Fala, velho. Não sei se você concorda comigo. Você não acha que o Santos já tá precisando de um novo estádio, não, mano? Agora azedou. Precisa. Agora, antes de precisar de um novo estádio, tem uma série de situações aí que tem que ser corrigida lá, né, cara? Não, porque não vai... eu tava pensando, os caras prestou dinheiro já pro Palmeiras, prestou dinheiro pro Corinthians. Ele parece pro Santos fazer um estádio. Não, pra falar a verdade, o Santos não precisava nem... Quem prestou pro Palmeiras, tá louco? É, pagaram o estádio do Palmeiras lá. A W Torre. Mas o negócio é o seguinte... Porra, mano, você quer arrumar confusão. Falta 10 minutos pra eu terminar. Mas quem pagou o estádio do Palmeiras? Mas no Palmeiras não pretendia emprestar com ninguém. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei, a W Torre falou. Ele falou que o Palmeiras pegou dinheiro emprestado. Não, ele falou, emprestaram dinheiro pro Palmeiras. No caso, foi a W Torre. Ela que pagou. Em uma empresa, não, né? Peraí, não. E do Corinthians também, ninguém pagou. Sim, o Corinthians foi lá e pagou. Senhor, governo. Não foi não. A Odebrecht, não. Peraí. A Odebrecht. Olha o que você foi inventar, velho, no final do programa. A notícia é a seguinte: a Odebrecht, ô Domenico, ela pagou o estádio do Corinthians. Ela pegou um recurso que veio do governo federal. É, quando o estádio já tá praticamente pronto. É que agora eles estão repassando, aí agora o Corinthians vai ter que pagar, etc e tal. Mas o estádio começou a ser feito sem o dinheiro do investimento público. Mas, velhinho, antes de se pensar nisso, o Santos tem que... A diretoria do Santos tem que se conscientizar, os jogadores do Santos tem que se conscientizar, porque senão não precisa, velho. A Vila Belmiro tá sobrando para 6, 7 mil pagantes, torcedores. É, antes de você reivindicar um estádio novo, vocês têm que reivindicar uma torcida nova, velho. Entendeu? Torcida nova. Então, a torcida nova. Você também é modinha, mano. Qual que foi a última vez que você foi na Vila Belmiro, prestigiar o Santos? Não, na Vila Belmiro. É, não gagueja não, tiozão. No Pacaembu eu vou. Gaguejou, perdeu, RG. Qual foi o último jogo que você foi do Santos no Pacaembu? Hã? É, não, Cato? Qual foi o último jogo que você foi do Santos? Que jantei, mano. E você, qual foi a última vez que você teve esse jogo? Faz tempo. Esse faz tempo que não vai. Faz tempo que não joga coisa. Não, não, a última vez que você teve o jogo do Corinthians. Agora sábado, velho. Ah, vai. Esse faz tempo que não vai. Vai? Vou lá. A areia da porra. Vai, Domênico? O Domênico vai também? Areia da porra. Vou ficar no camarote do Paulo Nobre, que ele convidou. Mas o Domênico no camarote. Ô, velhinho. Camarote. Do Paulo Nobre, pô. Na Copa do Brasil. Chega. Na Copa do Brasil, você acredita mesmo no Santos, velho? Ah, eu acredito, gente. Minha família, pra você ver, é toda santista. Assim, Copa do Brasil, o Santos tem sorte. Teve da outra vez que o Santos tava ruim, todo mundo acreditou que ele não ganhava do Grêmio, ele foi e ganhou. Ah, eu achei assim, né? E brasileiro, bye bye mesmo, né? Não sei. Ah, brasileiro, desse jeito que tá, sem chance, mano. Até achei que ele ia chegar um dos quatro lá, mas não acho que vai dar, não. Vai ter que focar na Copa do Brasil mesmo. Não vai dar mais. E o Robinho, cara, você acha que tá resolvendo, não tá resolvendo? Como é que faz? Com essa baita bala que ele tá ganhando aí. Não, pra mim o Robinho sempre jogou bem no Santos. Só que precisa de um jogador pra ajudar ele, né, meu? Sei que não vai trazer o Neymar de volta, mas sei lá, tem que contratar um cara aí, um cara bom, procurar nos times aí, trazer um cara de peso pro Santos. Olha, se vai precisar, eu não sei. Agora, um que eu tenho certeza que precisa sair de lá urgente é o Pé de Galinha, velho. Quem é o com certeza. Galinha? Pé de Galinha. Quem é o era pra nem ter entrado ontem. Sei lá, colocava outro. Brincadeira. E dessa molecada aí, quem que você tá apostando, botando fé mesmo que vai resolver a parada? Ah, eu acredito, eu gosto do jogo do Gabigol. Eu acho que ele joga bem o moleque lá, mano. Mas ontem quem fez falta pro time do Santos foi o Lucas Lima. Ontem ele fez uma falta tremenda no time do Santos. E o Cali ficou devendo. É, mano. Porque o Robinho, por mais que eu até acho interessante o que o treinador tá tentando fazer, em recuar o Robinho um pouco, pra ele não correr tanto, não se desgastar e só ficar armando o jogo. Mas ainda assim, perde potencial ofensivo. É diferente. Ele arma o jogo, mas a bola chega pra quem lá na frente, entendeu? Que aí ele tem que cobrar o escanteio e correr pra cabecear. Então, o ideal seria o Lucas Lima armando e ele rematando a jogada, entendeu? Então tá certo. Velhinho, suas considerações finais, quem ficou faltou você falar? Não, perguntei. Eu queria falar com o Domênico. Domênico. Fala, meu velho. Eu sou aquele cara que ligou à tarde perguntando se você era o dono da rádio. Que palhaço, ficou bravo. Quem me dera ter 10% só. E só um negócio, viu? Esse ouvinte aí. O dono da rádio tava falando agora no começo do programa. Viu, ô parceiro, você tá errado, cara. O errado, o certo tô eu. Itapsirica não é Jardim Paraíso, não. É Parque Paraíso. Jardim Paraíso que você falou que era, eu tô certo, é Guarulhos. Jardim Paraíso aqui, que é um bairro. Não, você vem aqui, Itapsirica, você vai ter até um campo, né? Só não, você perguntar o Campo do Cacau. Todo mundo conhece esse bairro. O Campo do Cacau não é. Você tá equivocado. Aí você é errado, aí. É Campo do Cacau, fica no Jardim Paraíso. Não, então eu acho que você tem que se redimir no ar. Mas meu time joga direto, eu jogo lá, como é que eu não sei? Não, você não sabe. O cara mora lá. Não, mas não é certo, ele mora lá, pô, para. Quer mandar um abraço pra alguém, Parque? Jardim? Bosta? Ah, queria mandar um abraço aqui pra todo mundo de Itapsirica, que é difícil ligar aí, difícil ouvir alguém de Itapsirica falar aí. E um abraço pra vocês, falar que sou muito fã do Domênico aí também. Obrigado, que isso, eu escuto muita rádio por causa desse cara aí. Obrigado. A minha filha, que nem eu sou, eu não tenho como mudar, né? Eu sou palmeirense, eu sou santista, que meu pai sempre colocou de santista, tudo. Mas minha filha é palmeirense por causa do Domênico. Boa, ela é gente boa, tá vendo? Nossa, você é mó loser, hein, velho? Quantos anos tem sua filha? Deixa ela. Tem 11 anos. Tem 11 anos e a moça sabe o que quer, ó. Deixa ela, ué. É 11 anos, não muda mais. Ainda dá pra mudar. Não dá, não. Não dá, gente. Ela fala que agora eu coloquei, porque era assim, minha família é toda santista. E a família da minha ex-mulher é toda palmeirense. Então, ela foi pro lado da tua mulher, deixa ela. Foi pro lado da minha mulher e lascou, não tem jeito. Tá tudo certo. Tá bom. Mas, Domé, queria um dia conhecer você, cara. Vem aí, pô. Cacete. Ele é fã dele, pô. O cara que eu admiro é o Domé. O Domé que é um cara de gente boa, mano. Sabe, meu? Gosta do Domé, rapaz. Deixa o cara vir aí. Fã dele, furar, velho. Deixa o cara. Não, eu sou muito fã do Domênico mesmo. Sou os caras aí, posso, mano. Deixa os caras falar aí. O Domênico é uma das melhores pessoas que existe no mundo do rádio. Obrigado. Eu acho que vocês devem ter o maior prazer de estar trabalhando com esse cara aí, mano. E quem falou que nós não temos? Nós temos mesmo. Mas um cara que mereceu uma estátua aí na frente da rádio. Dentro e fora dos estúdios. Mas nós temos. O Zé tá ouvindo lá atrás? Espero que esteja. Tem que ouvir essas coisas. O Zé sabe bem quem trabalha com ele. Ô, velhinho, a maneira mais fácil de você vir conhecer o Domênico Gatto é mande um e-mail para @97fm.com.br. O Bar agenda essa parada pra você. Ele agenda pra você. É. Tá tranquilo. Obrigado, beleza, Renato. Então. Obrigado, viu? Valeu. Um abraço. Obrigado, abraço. Oh. É, isso aí. Isso é estádio 97, né? Você viu que legal? Gente, show de bola. Fãzão. Você viu? Não, mas legal. Sensacional. Isso é que é legal. Isso é troféu, viu? Olha só, estádio 97 que vem em nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. E agora, recado importantíssimo, hein? Ah, vamos falar de HDI Seguros agora, hein? Imagina que você tá no seu carro, né? Você tá esperando o sinal abrir confortavelmente no seu carro. De repente, pá! Batem na traseira do seu carro. Ah, esse prostituto da vida, né? pra ver o que aconteceu lá e descobre que o motorista do outro carro é nada mais, nada menos que o Anderson Silva. Aí você não vai discutir com ele só por causa disso, né? Então, e olha, vou dizer uma coisa pra você, nem precisa, porque o Anderson Silva tem seguro HDI. É, só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá tudo resolvido, tudo certo, hein? Em minutos, a autorização do conserto tá na mão, hein? São dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E olha, é por isso que eu digo pra você sempre, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI, hein? Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, ó, você sabe, né? É difícil de bater, hein? A HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Estádio 97, agora com mais algumas mensagens, as últimas de hoje, olha só. É, Fernando Batista aí. Da Luz. Oi, camaradas, que fazem as minhas tardes muito mais felizes e engraçadas. Sou o Fernando, do bairro da Luz, sou ouvinte desde janeiro de 2004, quando eu vi o Portuga imitando o Serginho Malandro e o Lula cantando Farofafá. Hoje eu faço aniversário, olha só. No dia 23... É 23 e meio ele faz aqui, RG. 23 e meio. Então chama você, comprei 1 quilo de farinha rapa, comer farofa, aí é complicado. Meu blu-blu. O outro não posso imitar, até porque não... Se vocês lerem o meu recado aí, muito obrigado, porque será meu presente de aniversário. Obrigado a todos da rádio por parabéns, tudo. Parabéns, parceiro. Vocês aí, e chupa mano pra finalizar e senta a motinha. Valeu, fui. Abraço, cara. Obrigado aí. Leandro Miguel, ouço vocês todos os dias. Parabéns, Dodô. Sou seu fã desde quando trabalhava em outra rádio no interior. Parabéns. É o Miguel que mandou. Obrigado, Miguel. Grande Miguel. E mais aqui. Jorge Gustavo, boa noite, amigões. O programa de vocês é simplesmente fenomenal. Obrigado. Fenomenal. Desde que eu tinha 12 anos, acho sensacional. Parabéns pelo programa. Fala pro Benjamin que eu ganhei um bichano e vou batizá-lo de Benjinho em homenagem a ele. Bichano, velho. Abraço a todos. Jorge Gustavo, olha, São Paulino da Vila Missionária. Olha, você tem... Você tem todo direito, né? O gato é dele. Não, e... não sei. É gato? É, bichano é gato. É, bichano já não é gato. Você tem todo direito. Eu vou te falar. Eu jamais teria um gato. É, você já falou, né? Então. Mas você teria uma bichana, ele... Mas ele vai pôr seu se nome. Se for fêmea, é bichana, né? Bichana. Agora, não me sinto homenageado. Não, ele tá falando pra você ou como não? Não me sinto homenageado. Não, se fosse um cachorro. Eu me sentiria. Sentiria? Se fosse uma girafa. Se fosse um sapo. Me sentiria. Tem um sapo e quer pontuar. Sentiria homenageado. Você tem um... Eu vou comprar um tucano e vou botar seu nome. Eu também me sentiria homenageado. Com tucano eu compraria. Até porque ele tem o formato do meu nariz, não tem problema nenhum. Não foi isso, mas que eu fiz a relação. Mas o lugar em que eu vou votar domingo, eu também falo, eu não escondo nada de ninguém. E agora deixa eu te falar. Um tucano era bacana. Eu vou falar igual pra você, mas um gato com meu nome eu não me sinto homenageado. Guilherme Aguiar diz aqui, mano, é verdade que aquele garoto da base, o Vinícius Militão, conseguiu cidadania húngara e está indo pra Europa? Não tô sabendo não, cara. Eu não sei nem quem é Vinícius Militão, velho. Cidadania húngara. Quem é Vinícius Militão, parceiro? Não, eu não sei nem quem é esse cara. Marcos Camargo, tá com uns pesos aí, mano. Tipo o Melu do Patinho, a Esti. Como o Di. O Melô do Patinho é esquema, hein, Domingo? Caramba, hein? Ó. Oh. Tá acabando. Melô da Alcatra, o cara. Boa noite, amigos. Parabéns pelo programa. Eu sou na academia todos os dias e é sensacional. Um abraço a todos. E, por favor, Domingo, manda um abraço pra turma do CFC de São Caetano e vai palestra. Bacana, CFC. É onde os caras aprendem a dirigir lá, Regina. Nova carta. Essa coisa toda. André Neri, Dodô. O Rudy vai no teste da Allianz Parque. Vai trazer notícias na segunda pro Estádio 97, hein? Vai ser um dia maravilhoso. Além disso, além das notícias do Arena, terá placar dos gambás. Palestra 4, Galinhada 1. Gambá o teu botico aí, o Lazarém. André Neri, para com isso, André. Vou jogar um monte de alpiste lá na tua casa, pra fazer a festa. Sidney, a trilha sonora da novela da Gata Comeu, sem dúvidas, foi a melhor. Só hit dos anos 80. A Gata Comeu é também bacana. Cristiano Torrone, né, Bá? Você que tem ações com ela. Gessé Amorim, o melhor programa de futebol do Rádio Mundial. Vocês são sensacionais. A alegria da minha vida e da faculdade. Valeu, pessoal. Aí o Lucas pergunta pra nós aqui, né? Cadê o Sombra? Cadê o baixinho? Ah, meu! Não ouvi. Ô, Domênico, meu, tá atrasado. O Sombra, fala naquele microfone ali. Eu tô sentado na porra da madeira. Bom, agora deu pra ler, ouvir tudo certinho. Ô, meu, tá atrasado, meu. Tá bom, tá atrasado não. Tá atrasado, meu. No horário certinho aqui. Vamos chegando ao final de mais uma edição do Estádio 97. Quem é DG número 2? Quem é o Domênico? Meu? Domênico Gato. Quem é que garantiu o presente bacana aqui? Já vou te dizer já, quero agradecer aí o Júnior que nos trouxe Cerveja da boa. É mesmo? É a hora que... Tá lá na parada ali. Então tá bom. E quem vai vibrar esse final de semana, sair curtindo a camiseta do Estádio 97, é o Diego Manganelli. Boa, Diegão. Parabéns, ganhou a camiseta. Presentão da Fit Camisetas. Ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Vocês querem mandar abraços? Não. Não? Hoje não. Tá bom? Hoje eu perdi o meu momento Maguila. Então tá bom. Nem você, ó, beijinha? Não. Não. Você não foi dormir já? Você tá meio puto da vida, é isso? Deu vontade de mandar tá abraço. Tá cansado ou puto? O que que cansado. É? Cansado. Não é puto, não. Acorda meio-dia, trabalha até às 6, aí vai embora, volta pra casa agora, tá, enche o caneco. Você também, Regina, tem abraço? Eu, como pus, provavelmente não vem amanhã. Quero mandar um bom final de semana pra todos. Com muito juízo. Rei da boiada, hein, RG? É, com muito juízo esse certo. Final de semana. Então eu vou mandar, não tinha abraço, mas vou mandar pro bar. Pronto, obrigado, Se vai, brother. Pronto, é nóis, bar. É nóis. Estádio 97 na Energia 97, ponto final. E abraço pro Mano também, Mano. Obrigado, Domênico. Um abraço pro RG também, RG. Ah, bom. E pro Beijinha também. Ah, e Domênico. São os caras que ficaram aqui comigo. Ah, Domênico, esqueci, ó. E sábado tem o maior clássico do planeta, velho. Maior clássico do planeta, velho. É nóis. Vambora, vambora. O maior de todos, o maior de todos. Até amanhã. Sem dúvida nenhuma, o maior de todos. Muito obrigado a todos. Amanhã tem mais Estádio 97 na Energia 97, em nome de BV Financeira. Tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 com câmbio automático central touchscreen com parcela de R$670. Conheça. Abre Polo Ar também, hein? Com a Polo Ar ar-condicionado, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. E Grupo S, ser um nome construído com história. Vem aí o Night Sessions da Energia 97. E amanhã, 5h30, mais um encontro marcado com o estádio aqui na Energia. Valeu, tchau! Aí, Veia Land, o primeiro festival do Energia na Veia no Hopi Hari! Um festival de diversões dentro do melhor parque do Brasil, com tudo de bom que você viveu nos anos 80, 90 e 2000. Você vai soltar o grito nos melhores brinquedos e na maior montanha russa de madeira da América Latina! Além de aproveitar os DJs do Energia na Veia, arrebentando nas picapes. Solta essa vitrola aí, DJ! Ônibus saindo de São Paulo e Campinas, pra você curtir as atrações inesquecíveis como Atari, Lego, Tetris, telões com os melhores filmes da época e muita música na veia. Tire a polaina, afaixe o que chute do armário e vem mexer a cadeira ao som dos DJs dos melhores clubs da época. Vadão da Contramão, Cadico da Toco, Beto Nini da Broadway, César e Robson Braga do Rapsody, Vagnão da Curto Circuito, Akin e Marcos Freitas do Energia na Veia e ainda Ronaldinho da Krypton. Largue esse taca-fita aí, ô menino! Are you ready for loving me? Garanta já o seu ingresso nos pontos de venda. Lojas Tente Beat do Shopping Tatuapé, West Plaza, Aricanduva, União de Osasco, Taboão, Metrópole, Grande Plaza, Shopping Jundiaí. Também nas lojas Offer do Shopping Ibirapuera, Interlagos, Moca e Eldorado. Na Energia 97 e na Embaixada Dance Music, Galeria 24 de Maio no centro. LZ Music, Galeria Ouro Fino, Rua Augusta 2690. Vendas online, ingresso rápido.com.br. Festa do Energia na Veia no Hopi Hari. Dia 8 de novembro, das 22 às 5 horas da manhã. Veia Land, o primeiro festival do Energia na Veia. Energia 97. Se liga aí. Dilma vem ampliando o Super Simples, que reduz os tributos e beneficia milhões de empreendedores. E vem mais por aí. Quem tem mais propostas pro Brasil? Só tem ela, é Dilma. Com a força do povo, PT. Alesso. Energia. Dilma, você é ruim de serviço. Faz tempo que eu reclamo disso. Mas domingo eu vou mudar. 45 é Aécio. Federação Mundo Brasil. E agora, Mr. P fará desaparecer um carro. Eu duvido!

All day, all night.